Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. And I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos filmes. Olá, tropa! Vai começar mais um Quadrincast. E hoje a gente vai falar de um tema surpresa, né? Algo totalmente inesperado por todos os fãs do Quadrincast. Ninguém iria esperar que hoje nós falássemos de Ultron, né? A gente vai falar sobre um pouquinho sobre o que era o Ultron antes do filme dos Vingadores, antes dele ficar mega famoso aí, no mundo inteiro, com fãs, várias pessoas fazendo cosplay. Quer dizer, nada disso aconteceu ainda, mas a gente sabe que vai acontecer daqui a algum tempo. Ultron convidado pra fazer isso. Andar em vários lugares do mundo. Olha veneno aí. E também sobre o encadernado que saiu aí recentemente. Existem duas coleções Salvati, né? Agora você tem que fazer a diferenciação. Salvati capa preta e Salvati capa vermelha, né? O encadernado dessa coleção da Salvati capa vermelha chamado A Vingança de Ultron. O primeiro encadernado dessa coleção, né? Também foi escolhido tão aleatoriamente quanto o tema desse Quadrincast, né? E pra falar sobre esses temas, a gente tem aqui o Henrique, que já é parte integrante da quadrinha, né? Não há mais cordões em mim. E aí, tudo bem, pessoal? Muito bom. Pinóquio, a gente vai falar sobre Pinóquio, é isso, né? Hoje. Não, e a frase do Henrique teve tudo a ver, como agora ele faz parte integrante, né, do Quadrincast, então antes devia ter cordões, então, não sei. Ele tá falando. Livre, novamente. Pronto, agora o Henrique já é membro oficial, ele vai ter... A gente já não tem mais nenhum controle sobre ele agora. Nesse momento. O Henrique agora já é um menino de verdade. Verdade, claro. E vocês já ouviram a voz dele, mas ele também vai estar com a gente falando sobre o Tron, que é o Léo Spire. Tu tem frase, não? Dessa vez eu vou dar um alô, né, pros ouvintes, senão eu vou levar pra dessa vez, né? Mal educado, né? Dessa vez eu vou deixar de ser mal educado pra falar com os ouvintes. Não quero ser xingado novamente. Então seja mal educado, dê um oi pros ouvintes. Olá, ouvintes, bem-vindos a esse podcast totalmente inesperado, que há 3 anos ninguém imaginava que iria acontecer. Pois é. E é pra falar desse tema tão esperado aí pelos ouvintes agora, falando sério, né? Todo mundo aguarda, assim. Muita gente me pergunta na rua, e aí, Leandro, quando é que vai sair o Quadrincast sobre o Tron? Eu falei, não, calma, no momento propício. O momento propício chegou logo depois da estreia do filme. Estamos novamente tentando surfar na onda do sucesso do filme aqui. Ultron é um personagem que foi bem antiguinho, né, na Marvel. Ele foi criado em 1968, né, pelo Roy Thomas. Ele estreou em Vingadores 54, né, falando obviamente da numeração americana. E na época ele era os mestres do terror, né, aquele grupo vilão dos eternos inimigos dos Vingadores, e que volta e meia mudam a configuração deles, né. A única coisa que eles têm em comum é sempre serem contra os Vingadores. Mas esse nome, cara, também, né? Mestres de terror, mas poderia ser inimigo de qualquer um, né, com esse nome. Não, é um bom nome pra um grupo de vilões. É genérico, né? Tipo, você fala Mestre do Terror, tem lá o George Romero, tem lá o... Alfred Hitchcock, talvez. Não, eu falo porque Mestre do Terror não é um nome, assim... É um nome que o cara fala, não, eu sou vilão mesmo, né? Foda-se, né? É que nem, né, Irmandade dos Mutantes Malignos. Sim, Irmandade dos Mutantes Malignos, né? Aí, em português não era uma sofisada nisso, né? Eu sou Irmandade Mutante, que faz muito mais sentido. Por exemplo, Irmandade Mutantes, ele já entrega que os caras são vilões dos X-Men. Liga da Injustiça, pô, nem se fala, né? Agora, Mestres do Terror poderia ser genérico. É. Mas não, eles são inimigos dos Vingadores desde do Vingadores 5, lá, aparecendo logo nas primeiras histórias mesmo. E eles vivem mudando a configuração e a liderança deles. No caso, quando o Ultron apareceu, existia um mistério sobre sobre o líder deles, né, que ficava disfarçado e tal, como o Capuz Escarlate, eu acho. Usando um manto, tipo monge, né? Isso, é. Ele ficava disfarçado. Tipo. Era pra ter um plot twist no final de que seria o Jarvis e que aquele cara que tava ali comandando os Mestres era só um robô. Só que assim, na verdade ele tinha hipnotizado o Jarvis traiu os Vingadores, tinha oferecido uma grana lá pro Jarvis cuidar da mãe e tal. E, Meu Deus, os Vingadores. É, pois é. E era um Ultron mesmo, só que não se falava muito sobre a origem dele. Tanto nos dois números em que ele apareceu, olha só, cara, uma saga em duas edições só. Muito comum, até onde ele não dá tempo na Marvel. Nesses dois primeiros números não se falou muito sobre a origem dele, né? De como, quem era o Ultron e o como que ele tinha surgido. Depois até fizeram um flashback mostrando que o Ultron tinha sido criado pelo Hank Pym e depois hipnotizado ele pra ele esquecer completamente que tinha criado o Ultron, né? O Hank Pym perdeu o controle da criação dele, que nem a gente fez agora com o Henrique, né? E simplesmente fez com que o Hank esquecesse isso. Então, quando ele apareceu, o Hank nem lembrava de quem tinha sido criado, o Tron, etc. E aí eu vou aproveitar esse podcast pra fazer uma confissão. Você sabia que eu gosto do Hank Pym, cara? Acho que eu devo ser o único. Espera só aí te sacanear pra você ver, porque ele sacaneia todo mundo. Que é isso, cara? Eu não vejo dessa forma. Mais tarde, ele faz besteira. Só você ia ver se eu gosto do Hank Pym. O fato dele fazer besteira talvez seja isso, que assim, ele não entra naquela categoria de herói muito padrãozinho, certinho e tal. O cara volta mesmo e faz umas merdas, né? Isso me parece ser coisa do ser humano, na verdade. Não, cara, mas ele faz muita merda. Não, ele faz muita merda. Assim, eu acho que a linha foi quando ele bateu na Vespa. Ali, realmente, não tem como defender. Cara, ele bateu na Vespa. Ele cria um dos maiores vilões dos Vingadores. Ah, mas peraí, aí não. O cara não criou com essa intenção, né, cara? Aí volta e meia, alguém faz uma coisa com uma boa intenção e acaba dando merda. Ele já foi o Jaqueta Amarela, cara. Quem já foi o Jaqueta Amarela não vai ser boa. Só de escolher esse nome já mostra que o cara tem mau gosto pra começar. Sim. O cara não entende nada de moda. Vocês sabem que isso é um erro de... Quer dizer, não é um erro de tradução, é uma tradução literal que não faz sentido no Brasil, né? Existe uma vespa nos Estados Unidos que se chama Yellow Jacket. E aí, no Brasil, traduzido pra Jaqueta Amarela, que não faz sentido nenhum. É parecendo que o cara é um estilista no mal, né? Exatamente, é. Ultra apareceu nos números 54 e 55. Aí, no 56, foi uma recapitulação. Na verdade, não foi uma recapitulação, mas foi uma história que não envolvia o Ultron. E nos números 57 e 58, ele volta com um personagem que se tornou famoso, vai se tornar mais famoso ainda com o filme, né? Que é o Visão. O Visão surge e depois a gente fica sabendo que o Tron criou o Visão, usou lá os padrões mentais do falecido naquele momento na história, Magnum, né? Simon Williams. Não é o cara da série. Não tinha bigode, né? Tem o Simon Williams na série do Agents of S.H.I.E.L.D.? Não, eu tô falando da série do Magnum. Ah, não, do Magnum. Ah, sim. Ah, era isso que eu ia falar. Magnum. Aliás, Tom Selleck. Esse, a gente tá falando de traduções Wonder Man pra Magnum. A gente já falou sobre isso no último cast sobre Vingadores, mas, sinceramente, né? Como traduzir? Homem Maravilha fica esquisito, a gente já disse isso. É, fica péssimo. Mas Magnum também, eu não sei. Não sei de onde tirou Magnum, né? E por quê, né, Magnum? Eu acho que nem foi da série de TV, porque eu acho que foi antes, né? Não, no Brasil, será? Foi antes? Sei. No Brasil, não sei se foi antes, não, cara. Acho que as edições que ele apareceu... Então quer dizer que o JP olhou assim, pô, Homem Maravilha? Só pode ser aquele cara da série. Só pode ser o Tom Selleck. O Magnum. Não sei, o JP poderia depois entrar nos comentários e nos deixar saber como que ele fez essa tradução. Talvez tenha sido por causa do WM, não, que ele tinha no uniforme. Não sei, não sei. Putz. Ele pegou, ele tem W, parece 2M. Vamos botar Magnum. Agora, eu tenho uma pergunta, porque sempre a gente comparando o Ultron com o Brainiac, né? O inimigo do Super-Homem. E qual surgiu primeiro? Vocês sabem dizer? Pô, o Brainiac, né? O Brainiac surgiu antes de 68, com certeza. É. Muito antes. O Brainiac ainda é da Era de Prata? Era de Ouro, né, eu acho. Era de Ouro? Não. A era de Prata é justamente 68, né? Tá. Quer dizer, começa em 53, por aí e tal, com o início da Marvel. É mais ou menos quando você tem o início da Era de Prata e também com... Não, ou foi... Nos anos. Foi quando surgiu o Flash e Barry Allen. Sem o Luiz a gente fica perdido com as datas, né? Não, tudo bem, mas deu pra entender que o Brainiac veio antes, né? O Brainiac é de 58. Aí, 10 anos antes. 10 anos antes do Ultron. Mas a diferença fundamental entre dele, sempre me parece que, eu sempre tive a impressão que o Brainiac é mais cerebral, mais articulador. O Tron é mais militarista, mais porradeiro. Vocês também têm essa impressão? Eu acho que sim. E tem uma outra característica também do Brainiac que diferencia ele do Tron, né? Quer dizer, que na verdade do Tron que diferencia ele do Brainiac, que é o fato dele ser meio, tem aquele complexo de Édipo lá, né? Ele quer matar o pai dele, né? O criador dele, o Hank Pym, e depois ele cria um certo afeto pela mãe, né? Que seria a Vespa, né? A Janet. Cara, eu sempre achei isso bem forçado, cara. Não é, mas é algo que fica incutido nele, depois até nesse encadernado explica um pouco o porquê disso, né? Eu achei legal. Achei legal porque é um Brainiac com um complexo, né? Quer dizer, ele é totalmente disfuncional, mas tá bem nascendo de quem nasceu, né? Olha só, olha, lá vem, cara. Olha, na verdade, vocês estão misturando causa e consequência aí, pô, coitado do cara. Mas então, ele tem essa coisa de querer criar descendência, né? Criar uma família. O cara criou Visão já, logo na segunda aparição dele, ele já criou Visão, né? Já criou um outro, como é que eles falam? Centozoide, né? Que é um ser humano sintético, né? Totalmente. Tem tudo que um ser humano tem, mas, porém, tudo de forma artificial. E vale a pena ressaltar o visual da primeira formação, a primeira configuração do Ultron, né? Porque é um negócio bizarro, ele parecia uma lata de lixo. É um balde. Quem gosta de Doctor Who, né? Vai parecer um Dalek, né? Parecia um daqueles vilões do Doctor Who, que são um balde, na verdade, né? Eu senti uma indireta aí no ar, não sei. É porque os vilões do Doctor Who são um balde, é fato, isso é fato. Tá ali e o Ultron era isso, quase um balde com mãozinhas, sei lá. Ele poderia perfeitamente entrar lá pra raça dos Daleks lá. Com os bracinhos articulados, né? Aí, olha só que coisa. Até o Henrique também tava alfinetando e você não tá percebendo. E cada vez que ele aparecia, ele é uma versão diferente, né? Ele vai aumentando a numeração, né? Parece iPhone. Aí ele vai... Ele só não vai crescendo, né? É, exatamente. Surgiu com o Tron 5, depois o Tron 6. Quando ele chegou a criar o Visão, ele era o Tron 5 ainda, né? Na época que ele criou. Ele vai ressurgir como... E aí que tá quando eu tava relendo as edições, foi isso que explodiu a cabeça, cara. Isso eu não tinha ideia nenhuma. Ideia nenhuma. Imaginava que Adamantium, no mundo no mundo Marvel, tinha surgido junto com Wolverine. Porque quando você fala Adamantium, o primeiro personagem que vem à sua mente é Wolverine. E depois eu descubro que não. Que, na verdade, o Adamantium foi criado numa história dos Vingadores, né? Em algum momento, o Visão, que ainda tinha resquícios lá do controle do Ultron, ele rouba o Adamantium que tava sendo testado. E o Adamantium estava sendo testado contra o Martelo do Thor, a armadura do Homem de Ferro, o gigante lá, que na época até era o Clint Barton, né? O Gavião Arqueiro que estava usando lá as pílulas Beam para crescer. Ele é testado contra tudo isso e realmente é visto que ele é um metal realmente formidável, né? Indestrutível, é. Pô, ele aguenta o Martelo do Thor. E aí o Visão rouba esse Adamantium e entrega para o Tron refazer o corpo dele. E aí sim o Tron fica um oponente ainda mais perigoso, né? Porque aí ele tá com o corpo de Adamantium e nada consegue atingir ele por fora, né? Eu tô vendo aqui que isso foi numa história em 1969, tipo, 5 anos antes, né, do Wolverine. Isso, é. Aí depois tem outros personagens ligados ao Tron, acho que é a Jocasta também, sei lá. Não é, Jocasta ou tem aquela outra também, que são de Adamantium, não sei o quê. E parece que é... Pô, todo mundo compra Adamantium na feira, entendeu? Não, eu ia falar disso. As aparições seguintes do Ultron, ele aparece no meio do casamento do Mercúrio com a Crystallis, depois que ele é derrocado dessa vez do Adamantium, né, a versão 6 dele. Aí a versão iPhone 7, quer dizer, Ultron 7, aparece no meio do casamento da Crystallis com o Mercúrio, só pra atrapalhar a festa dos outros. Todo casamento na Marvel tem uma merda, né? Você sabe? É, exatamente. Aí teve um crossover lá do Quarteto Fantástico com os Vingadores, e ele ressurge numa história, cara, que é bem curiosa, que é uma história que eu li até quando saiu aqui em Heróis da TV na época, quando eu era moleque, que é uma história em que o Hank Pym, ele não lembra que os Vingadores, ele perde a memória, sei lá, de anos de novo, dele, né? ele volta a ser o homem, ele tá com a memória de quando eles iam fazer a primeira reunião dos Vingadores. Então ele tá de cara com uma formação completamente diferente daquela que ele tinha ajudado a formar, né, sem o Hulk, sem o Thor e tal. Na época o Thor não tava presente ali naquele momento, e assim, ele só reconheceu o Homem de Ferro, aí viu um cara vestido de Capitão América, já achou que o cara era um impostor e tal. E aí acontece uma das sequências que eu achei mais estranhas pra mim, né, que tava acompanhando quadrinhos na época. O Hank Pym, ele consegue derrotar quase todos esses caras. Magnum, Homem de Ferro, Feiticeiro Escarlate, Capitão América, Fera, Pantera Negra, todos eles ele consegue derrotar sozinho, como Homem-Formiga e usando um exército de formigas. Fala sério. É impressionante isso. Ele coloca, as formigas entram dentro da armadura do Homem de Ferro fica, ai, formigas. Que é isso, cara? O cara entra no mar e sai nadando por ali, numa boa, mas a formiga entra. A Feiticeira Escarlate, acho que tinha fobia, sei lá, não é possível, que as formigas vão subindo nela, ela não consegue fazer nada. Ah, formiga aqui, se me bem. Deus do céu. Se fosse homem barata, eu até concordaria, mas... homem formiga, né? Se fosse homem barata voadora, até era pior ainda, né? Imagina. Aí... Você enfrenta os mestres do terror, mas formiga você não consegue. É, exatamente. Quando chega... Então essa história eu achei curiosíssima, até porque é onde fala mais sobre esse complexo de Édipo, que eu tinha falado anteriormente, né? Porque o Tron nessa história, ele aparece novamente, ele não tem muito a ver com esse surto do Hank Pym, não. Na verdade, ele só se aproveitou da oportunidade. Ele rapta a Vespa e tenta criar, aí o nome inclusive é a noiva de Ultron, né? Pra fazer referência aí ao noiva de Frankenstein. Ele quer criar uma companheira pra ele, aí precisava ser uma companheira que pudesse acompanhar ele por muito tempo, né? Verdade, Ultron é um cara romântico. E aí ele queria transferir os padrões lá mentais da Vespa, né? Pro corpo de uma robô lá que ele tinha feito. Então ele queria transferir os padrões mentais da mãe dele. Isso. Para o corpo de uma outra robô feminina. Isso. Ou seja, ele queria casar com a mãe. Pura tragédia grega. Exatamente. E nessa história não dão o nome, mas depois essa robô que ele queria transferir, o nome acaba se chamando Jocasta, né? A mãe do Édipo, na tragédia grega. Legal, isso aí é Roy Thomas? É, isso. Não, na verdade, essa história da Jocasta foi Jim Shooter, impressionantemente. Mas, e desenhado pelo George Pérez. Essa história também, essa do ataque nas formigas aí. Essa saga em duas partes também. Por isso até criou-se esse... Só que a Jocasta é diferente do que... Na primeira aparição dela, ela não era de adamantium. Inclusive, o Homem de Ferro consegue derrotar o Ultron, que estava numa situação meio complicada lá pra conseguir derrotar ele, usando uma artimanha até bem canalha. Ele ameaça a Jocasta, diz que ela não é feita de adamantium, que ele podia destruir ela se o Ultron não revertesse o processo e não se entregasse. O Ultron acaba... aí ele demonstra um pouco desse lado mais humano, né? Ele acaba cedendo, ele não... enfim, eu não sei porque ele não pensou na hora, não, tudo bem, depois eu crio outra. Mas aí porque ele já tinha transferido os padrões da mãe, né? E ele ia perder isso. É, ela é a obra-prima dele, né? É, exatamente. Então, e ele justamente falava isso, que como ela não era de adamantium, ele podia destruir, ele conseguiria destruir, né? Diferente do Ultron. Um pouco depois, não, alguns anos depois, ele criou uma outra companheira, né? Essa sim, já com dente de adamantium, etc. Aí numa história dos... Já quando existiam os Vingadores da Costa Oeste, ele criou uma versão dele que é a Akema. Vocês falam Akema ou Akema? Alkema, né? Alkema, na verdade, isso. Que seria mais uma das companheiras deles, né? Aí agora ele também queria festa, né? Claro, o cara pode criar a mulher à vontade. Quem há de falo, né? É verdade. Vou tomar aqui pra tacar pedra nela, né? Só pra morrer de inveja. Mas enfim. Eu acho que até o final desse podcast a gente vai concordar que o Tom tinha razão, hein? Então, a gente já tá, na verdade, cada vez mais a gente vai se afeiçoando mais o personagem. Então ele cria ela e usa os padrões mentais da Harpia, que na época tava morta, né? A Harpia é uma das personagens mais, sei lá, nada a ver, desconhecidas dos Vingadores, sei lá. Só quem lia muito Vingadores conhece a mulher. Ela era esposa do Clint, né? Ela é a esposa do Gavião Arqueiro. Aí ela morreu durante um determinado período, obviamente ela voltou depois que ninguém fica morto muito tempo na Marvel, mas os padrões mentais dela foram usados pra criar Alkema, mais uma das companheiras do Ultron, né? Então ele criou outra companheira com os padrões mentais de outra pessoa dos Vingadores, né? Que era também casada com outro cara dos Vingadores. Impressionante esse padrão dele. Esse Ultron é um pervertido, né, cara? Cara, e ele só quer pegar mulher de Vingador, né, cara? Ele tem isso na cabeça dele, é só mulher de Vingador, outras não servem. E dá pra perceber uma diferença grande entre uma e outra, né? A Jocasta sempre me pareceu mais gentil, mais amorosa, né? E a Alkema não, era mais agressiva, mais aguerrida, né? Acho que tem a ver com isso, né? A Janet, apesar de ser Vingadora durante muito tempo, ela antes era estilista, né? A a Bia, é Bob, né, o nome dela, ela era agente da SHIELD, né? Então faz sentido que ela seja mais agressiva. Inclusive, se eu não me engano aí, eu ainda não vi a série, mas eu escutei spoilers aí de que a Bia tá nos agentes da SHIELD. Não sei se vocês estão acompanhando. Cara, ninguém acompanha isso, cara. Pula isso. E aí, assim, ele teve mais algumas aparições, principalmente nessas histórias dos Vingadores da Costa Oeste. A versão 12 do iPhone, a versão 12 do Ultron chegou a ter sentimentos humanos e tal, chegou a criar uma espécie até de amizade com o Hank Pym, enfim. Mas também que essa versão também acabou depois sendo destruída. E até chegar na versão em que a gente vai falar agora do Encadernado, A Vingança de Ultron, que aí já é a versão 16. Versão 16, cara. Imagina. Cada vez que o cara aparece, ele dá um upgrade. Só que não muda muita coisa, né? Mas nos arquivos aí da Marvel, cara, o roteirista tem que ficar acompanhando isso. Não, agora apareceu o 16. Aí eu vou ter que botar o 17 aqui em cima da cabeça dele. Isso aí funciona sempre, é isso? Não, acho que não funciona sempre, não. Volta e meia aparece um Ultron sem nada, né? Quando o desenhista não bota nenhum número na cabeça do Ultron, porque ele não tem a menor noção de versão é aquela que ele tá criando. E não quer se dar o trabalho de pesquisar, ainda tem isso. O cara não se importa, né, com isso. Na década de 70, 80, não tinha como consultar o computador e verificar isso, né? Então, bota pra frente. É isso aí. Bota um número aí qualquer, depois a gente justifica. E pronto. Aí depois o cara inventa que teve uma versão alternativa, tanto é que ele pulou do 1 pro 5 e ninguém viu. Foi fazendo upgrade automático aí. Mas enfim, aí a gente chega no momento da história, né? E aí pra situar o leitor em que momento os Vingadores estavam para essa saga A Vingança de Ultron? Os Vingadores estavam sendo escritos pelo Kurt Busiek, desenhados pelo George Pérez, numa fase que veio logo depois de Heróis Genaisen, né? É perigoso falar Heróis Genaisen no Padrecast, né? Mas enfim, foi uma fase que veio logo depois de Heróis Genaisen, que estava resgatando vários elementos dos... Tinha deixado aquela história de The Crossing para trás, né? Tinha esquecido tudo isso. E estava resgatando vários elementos clássicos dos Vingadores, né? Eles estavam numa fase realmente bem... Uma das melhores fases, inclusive, eu diria, do grupo, né? Pelo que eu acompanhei. Nem tudo são flores, mas é uma... Depois de Heróis Renascem também, né, meu amigo? eles pegaram uma época muito boa pra escrever, sabe? Cara, mas olha só, tinha Triatlo, Justiça, Lama, então também tem suas restrições orçamentárias, né? Agora, lá vou eu dizer aqui, eu também sobre dizer que eu gosto do Justiça. Mas é porque o Justiça, ele iria se tornar no futuro o Venceastro, líder dos Guardiões da Galáxia, muito antes de surgir o Senhor das Estrelas aí. Mas nessa fase, o Justiça é o estagiário dos Vingadores, né? Sim, mas aí você sabia que no passado ele tinha sido isso, né? Ele era estagiário, ele ficava perto dos caras e, caramba, tô aqui do lado do Capitão América, caramba, tô aqui no Homem de Ferro. Cara, vai fazer teu trabalho. Ah, não, Capitão América, Homem de Ferro. Ele passava o dia todo pedindo autógrafo, hein? Exatamente, ficava tirando fotos, fazendo selfie. Leandro, me esclareça, o Triatlo aparece antes ou depois dessa história? Não, ele aparece antes. Aparece antes. Inclusive no meio dessa história aí tem um plot, um subplot aí, que são os Vingadores contra a Compreensão Triúnica, que era uma instituição religiosa lá quase na época, e que na verdade era um bando de canalhas, né, um bando de safados lá, criminosos que queriam, enfim, não me lembro muito bem os objetivos dele, mas devia ter algo a ver com conquistar o mundo, que é o que todo mundo quer. Então, caro ouvinte, agradeça a Deus, ou a Thor, que essa história não tem o Triatlo. Porque qual o problema com o Triatlo, cara? Cara, começa com o nome, né, cara? Aí o cara fica treinando pra correr, né? E todo mundo lá indo pra missão, e o cara, não, tem que treinar. Não, tem que andar lá, tem que nadar. Fora que, assim, pelo que eu lembro, ele é 3 vezes melhor em isso, tudo, ele tem, né? Em tudo, ele é mais... Cara, 3 vezes melhor do que um ser humano normal, ainda não dá pros Vingadores, né, cara? Ah, que isso, cara, você tá superestimando, aliás, subestimando a humanidade, cara, será que não? Pois é, ele pode ser até melhor que o Jarvis e tomar o lugar dele, por exemplo. Faz o café 3 vezes mais rápido. Quero café! Quero café! Se ele souber... servir três bandejas ao mesmo tempo, tá contratado. Mas é isso. E esse triatlo aí, na verdade, é um personagem bem antigo. Esse que aparece nas histórias do Beast é que, na verdade, é um sucessor dele, se eu não tô enganado. É um personagem clássico esse aí. Enfim, tá vendo, Léo? Você tá aí jogando no lixo aí anos e anos de história dos caras. Cara, você não ouviu nem que eu tenha falado sobre o Ultron. Meu Deus. Então vamos lá. A história começa basicamente com o Pantera Negra, né? Ele tava tendo uma das instalações dele, instalações de Wakanda, né, na verdade, dele, do país dele, né? Wakanda é uma nação extremamente tecnológica, né? Tinha uma base dela nos Estados Unidos, fornecedores de tecnologia, inclusive era a base que fornecia os jatinhos para os Vingadores, né? Esses jatinhos descartáveis que os Vingadores usam. Pelo que eu entendi, a fábrica era só disso. Ela só fazia as naves dos Vingadores. Porque cada semana destrói uma, né? Então tem que ter força aí. Começa a história falando: recentemente, três dessas aeronaves foram destruídas. Estão fazendo hora extra para substituí-las. Ou seja, trabalho escravo para substituir as naves dos Vingadores. Que nada, que nada. Apesar da hora extra, tudo bem pago lá pelo T'Challa, com certeza. Porque é isso, o cara é um rei justo. É, isso sempre foi um tremendo paradoxo, né? Como é que o cara consegue ser super-herói e ser regente de um país ao mesmo tempo, né? É complicado você conseguir. Aquaman manda um abraço. Ah, cara, eu também acho... mal aparece lá na terra dele. O que não falta é herói regente em algum lugar, cara. Hoje em dia é moda. Eu vou te falar, você cria 39 ministérios, pronto, a gente vai. É uma ideia. É a terceirização do governo. Quando eu era criança, tinha um desenho na TV Tupi chamado Super Presidente. E aí eu ficava na minha cabeça de criança pensando, como é que o Figueiredo tem tempo pra depois virar super-herói? Porque eu achava que o personagem do desenho era realmente o Figueiredo. Super President! His power was born in a cosmic storm. Agora o ouvinte ficou se perguntando, Figueiredo? Figueiredo foi o último presidente militar antes do Sarney, até o presidente até 84, e é pro ouvinte que não sabe, né? Pro ouvinte que não sabia que o Henrique era tão velho. Figueiredo. E pro ouvinte que bombou em história também, né? Vamos falar sério, né? O cara estudou no governo militar também, né? E aí ele é atacado por alguém que naquele momento parece muito ser um Ultron, mas não se tem confirmação disso, né? Já na Mansão dos Vingadores você viu o Justiça e a Flama, a gente brincou que o Justiça era estagiário, ficava lá, mas realmente ele tá com a perna quebrada, né? Chegando na mansão, eu não sei como ele quebrou a perna, provavelmente ele tava tirando um selfie em alguma batalha e acabou se distraindo e acertou a perna dele. Eu tenho essa teoria, né? Só que aí ele não tava podendo participar das missões normalmente. Enquanto isso, os Vingadores, como sempre, né, lá tentando fazer uma média com a imprensa, fazendo uma... chamam a imprensa pra uma... coletiva, hein? Porque eles justamente estavam com um problema com essa compreensão triúnica. Na visão da opinião pública, parecia que eles tinham atacado uma instituição religiosa. Reprimido, né? Um culto de uma religião que, por ser oficial, né, ter sofrido preconceito, né? É, eles estavam sendo acusados disso, de preconceito, disso exatamente, de preconceito religioso, né? Os caras estavam o mundo 1 milhão de vezes e tem que ficar se justificando se tem... você é religioso ou não, mas enfim, os caras têm o Thor, né? Não tem problema com religião. Acho que até deu os notes, mas às vezes pode ser isso que eles estavam atacando, né? Ah, vocês ficam nessa religião pagã aí e não deixam os outros seguirem a religião que eles querem. Tribunal. Olha, acho que vale uma menção pra edição da Flama. Essa Flama aí é a mesma daquele desenho animado clássico do Homem-Aranha e seus amigos, né? Exatamente. Eu até me pergunto se ela já existia nos quadrinhos antes. Eu tenho a impressão que não, que ela existia. Ela surgiu lá naquele Homem-Aranha e Seus Amigos e aí depois inseriram ela quando criaram os Novos Guerreiros. Isso eu não confio em nada, não. Tô chutando aqui. Ouvinte, por favor, se eu estiver falando besteira, me corrija. E é bem interessante o visual dela, porque o desenho, né, é do nosso querido George Pérez. Então ele encheu a roupa dela de chaminhas pra ficar fazendo aquelas pontinhas de fogo. E até no rosto tem uma espécie de maquiagem. E não serve nada como máscara, mas ele fica o tempo todo fazendo esse desenho de fogo no rosto e na, na roupa. Esse negócio já não serve como máscara, tem tanta bizarrice que serve. É. Não dá nem pra julgar. É, no caso dela, parece uma chama que vai descendo da testa pro meio do rosto. Quer dizer, não serve pra nada, né? Só pra confirmar, né? Ela apareceu primeiro mesmo no desenho. Ela só apareceu nas revistas 4 anos depois. Né, então, realmente. E no desenho, ela não era boa desse jeito. Olha, Henrique, olha. Uma criança, olha só. Olha mulher... só ela chegando com aquelas caixas ali. Olha só. O George Pérez realmente tem que dar uma palmatória, porque o cara, ele sabe o que ele faz, né? É. Inclusive, a gente vê uma demonstração disso na cena seguinte, né? Porque a cena seguinte já é ele mostrando uma... Ele puxou muito no visual que ele criou pra a Feiticeira Escarlate o lado cigana dela, né? Que era até meio esquecido, assim. A mulher era mutante, bruxa, cigana, né? Era vingadora, caramba, essa daí... Mas aqui ele optou por fazer um cabelo cacheado que nunca se fez em quadrinhos, assim. Nenhum personagem com cabelo cacheado. Sempre os desenhistas preferem as mulheres com cabelo liso. Eu acho que é porque é mais fácil desenhar, né? Facilita o desenho, né? Acho que facilita o desenho, né? Mas o Pérez, ele não se incomoda muito se ter trabalho pra desenhar, não, né? Acho que ele até gosta disso, né? Essa página ficou bem interessante, realmente. Essa composição por parte dos aspectos da dança dela, né? O pandeiro na mão, o pé com aquelas argolas fazendo o ritmo da música. E ele vai, aos poucos, descrevendo o corpo dela antes dela aparecer inteira. E tava rolando um subplot nela, nesse momento ela tá acompanhada pelo Magnum. Na história do seguinte, o Magnum, em algum momento no passado, já quando o John Byrne foi escrever Os Vingadores, ele revelou que o Magnum sempre foi apaixonado pela Feiticeira Escarlate. Por isso até o Visão se apaixonou por ela, porque ele tem os padrões mentais do Magnum, né? Nesse momento ela tava namorando o Magnum, até porque o Visão tava pelo menos passando pros Vingadores a imagem de que ele era apenas um androide mesmo, sem sentimentos e... Essa é consequência daquela história lá do Vingadores da Costa Oeste, né? Que o Visão foi... Desmontado, Foi desmontado, né? E depois quando ele foi remontado, ele não tinha nenhum sentimento mais, ele não se considerava marido da Wanda, nem nada, né? Então ele não tinha sentimento, e eu lembro bem dessa história, porque eu gostei bastante dela, ele não tinha sentimento justamente por quê? Porque eles precisavam fazer novamente o upload, olha só, dos padrões mentais do Magnum pra ele. Só que o Magnum se negou a deixarem copiar os padrões mentais, justamente porque ele era apaixonado pela feiticeira ali... é um golpe sujo pra roubar a mulher do outro, né? Egoisticamente ali, o cara falou, não, olha só, o que faz ela gostar dele são os meus padrões mentais, pô, então gosta de mim. Eu até entendo um dilema ético do cara, né? Poxa, porque afinal o outro é um robô, ele é um ser humano, né? Então ele pensou, poxa, entre ele e eu, quem que pode disputar o coração dela, né? Ser humano, mais ou menos, né? Muito humano, assim, também. Mas, enfim. E nesse período eles estavam namorando, e o Visão, ela descobre depois que ela tá num restaurante cigano, né? Essa dança que ela faz num restaurante cigano, né? Que faz referência lá à terra onde ela viveu, na Europa Oriental, lá, que era a Trância. E ela descobre que o Visão ia lá, tava lá presente, assistindo ela dançar, e ele, volta e meia, aparecia lá. Ele ia sempre lá. E aí aquilo deixa ela intrigada, né? Pô, o cara fica vindo aqui e tal. Aquela velha história de, pô, então será que... Aí nesse momento o Magnus já vai ser meio que chutado de canteio, né? Ela já começa a pensar, pô, será então que ele realmente tá querendo alguma coisa de volta? Será que ele voltou a sentir aquele velho sentimento por mim e tal? Enfim. Vai notar que o Jorge Pérez se esmerou tanto na caracterização da Feiticeira Escarlate como cigana e colocar um aspecto mais único nela, em vez de ser uma heroína genérica. Só que eu acho que ele passou do ponto, porque ela ficou feia, né? Ficou com um rosto magro, estranho. Não, é a caracterização dele, assim, o rosto em si ficou muito feio. Ele colocou outros atrativos ali que até fazem você bom aí, normalmente, se acusar de machista. Mas enfim, ele colocou outros atrativos ali pra poder talvez não chamar tanta atenção. Mas realmente, o rosto dela ficou bem diferente do que a gente tá acostumado, né? Voltando pra coletiva que os Vingadores estavam dando lá pra tentar se justificar pra opinião pública, né? Assim, um outro detalhe antes da gente passar pra essa... Aí é só uma curiosidade mesmo. O Visão, ele ia lá pra esse restaurante aí que a gente tá falando, né? Só que ele não ia com o Visão, né? Até porque todo mundo ia sair correndo, um cara chegar lá com a aparência que ele tinha e tal. Então ele ia com o usando um disfarce, né, de um ser humano normal, etc. E ele usava um nome que se chama Victor Shade. E esse Victor Shade, na verdade, é a identidade secreta do Visão original, aquele lá da época da Segunda Guerra e etc. Uma curiosidade, eu pensei, que beleza, que o pessoal nem sabia que tinha um Visão na Segunda Guerra. Mas enfim, inclusive quando criaram o Visão, a ideia era que era trazer de volta esse Visão da Segunda Guerra. E aí na época o Roy Thomas decidiu, não, vamos criar um personagem do nada aqui, vamos dar o mesmo nome só, né? Vamos fazer que nem a DC fez com alguns personagens dela na Era de Prata. Olha só, Não, mas é fato, né? A gente tem aí o Brainiac, surgiu muito antes do Ultron. As coisas estão aí pra quem quiser ver, cara. Eu não tô acusando ninguém. Fica na mesa. Eles estão lá no meio da coletiva e chega a Vespa. Socorro, socorro, quebra a vidraça. A mulher tem a chave do lugar, ela é parte dos Vingadores e precisa entrar quebrando tudo, destruindo tudo, né? Em cima dos jornalistas, né? Momento perfeito, né? Exatamente, muito bom. Legal, Vespa. Não, legal. Inclusive ela fala, né? Ah, não, as defesas da mansão reconheceram que era eu, mas mesmo assim, eu entrei quebrando tudo. Porra, qual o sentido disso, cara? Por que entendi? Tava nervosa. Super heroína, já foi líder dos Vingadores, tava nervosa. É, tanto que o repórter falou, aqui tudo que mais barato, você não pode deixar de responder essas perguntas. Pensar a mesma coisa, cara. Nessa eu concordo com o jornalista, cara. Que isso, tava nítido ali que eu tinha armado aquilo ali pra acabar com ela. Ninguém viu o Capitão América falando no celular, Vespa, entra agora. Agora. O negócio ficou feio aqui. Mas enfim, ela chega dizendo que o Hank Pym tinha sido sequestrado por alguns robôs, né? Alguns robôs. Ela diz, aí, é aquilo, também não tinha um celular pra ligar, né? Pra avisar. Eles têm aqueles cartões de comunicação e aí, convenientemente, esse cartão de comunicação ficou fora de área na hora que ela tentou entrar em comunicação com os Vingadores. Então ela tem que invadir daquele jeito a base, né? E ela diz que o Hank Pym foi sequestrado. E aí, todos os Vingadores partem pra investigar, né, o local lá do que a gente citou, que o Pantera Negra tava com as instalações lá de Wakanda sendo atacadas por alguma coisa. O Jarvis chega falando isso, né, que ó, recebemos informações de que o Pantera Negra sendo atacado, e aí eles partem direto pra lá, achando já justamente que teria alguma relação com o sequestro do Hank Pym, afinal nos dois casos tinham robôs envolvidos, né. Né? Hank Pym arrumou uma treta e os Vingadores têm que ir lá arrumar, né? Não, na verdade, um companheiro deles havia sido sequestrado e eles estavam indo lá como lealdade, sabe? Claro, Hank Pym, então, né? aí já tem aqueles momentos, o momento de ostentação do George Pérez. Ele começa a inventar coisas pra mostrar como ele é bom. Então tem o Capitão América gritando e a câmera pega de baixo, ele, a boca aparecendo, a língua. Não basta só ser um desenho simples, né? Ele quer mostrar que ele é bom. E pode mostrar, porque ele é. Ele é. Talvez melhor. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Daí, quando eles entram lá esperando encontrar o Troll, né? Porque aí, pensam, Hank Pym, robô, todo mundo sendo atacado, um Vingador sendo atacado lá na base americana lá de Wakanda. Lá. Eles pensam logo, bom, o Troll, né? E eles entram e não é o Troll, é Alkema. Né, Alkema 2. Alkema 2, desculpa. Eu fui perdido nessas atualizações de software. Que, aliás, um robô muito feio, né? Tem uma cara esquisita. Cara, todos esses robôs são feios pra cacete. Mas o visual do Ultron é bem legal, com aquela boca sempre escancarada, né? E era o Kema, não. O olho fica em cima e fica no meio da testa. A boca dela parece que ela tá de batom, né? A boca pequena embaixo, né? É de propósito, né? É uma figura um pouco mais feminina do que o Ultron, né? E aí eles lutam lá, tem a luta deles contra o Kema. Eles levam o cacete, né? Na verdade, no fim, eles até... todo mundo apanha até a chegada da Feiticeira Escarlate, né? Mas vale lembrar que essa Alkema é de adamantio, né? Então leva uma retada do Thor e continua lutando. Eles conseguem derrotar ela com a Feiticeira Escarlate, porque a Feiticeira Escarlate lá já sabia qual era... Ela já tinha um macete, sabe? Esse macete de videogame pra conseguir passar de fase e tal. Ela já tinha um macete pra ganhar de um Tron, né? Então ela já chegava lá, já mandava magia teoria básica dela lá. E o pior é que eles se atualizam e não mudam, né, esse negócio. Então, sempre dá certo, né? É, ela explica esse detalhe, e isso fica assim importante depois também na história, que a única coisa que impede o interior de adamantio do robô de congelar é um reordenador molecular. Então, o que a feiticeira faz é zoar com esse reordenador pra ir congelar por dentro o robô. Eu pensei que o Henrique fosse falar da magia do caos, não, ele falou. A feiticeira zoa com o reordenador, né? E só pra vocês terem uma ideia, essa ideia do reordenador molecular tá presente lá na estreia do adamantium, lá quando o Ultron atacou os jogadores, lá nos anos 60, final dos anos 60. É, não é nada muito novo, não. É, também era uma fraqueza do Ultron na época. E faz sentido, porque o adamantium, a priori, não é um metal que você pode derreter e moldar, né? Você tem que usar a manipulação molecular pra trabalhar com ele. Em 16 versões do Ultron, ele não resolveu esse problema, esse bug aí do sistema. Pô, mas é meio difícil resolver, se você parar pra pensar. Cara, então não ataque os Vingadores enquanto você não resolver isso, né, cara? Você sabe que eles vão te derrotar, né? É, aí tem que fugir da feiticeira, né? É, mas ele tenta, né? Depois a gente vai ver ao longo da história, ele tem uma preocupação especial. E se vocês notarem bem, a feiticeira tortura a Alquema, né? Que ela vai falar, não, isso, tá... Não, é verdade. É porque quer fazer onomatopeias nesse quadricast, meu Deus. E paralelamente, aparece uma notícia na TV, ela diz: ah, quer saber onde é que tá o Tron? Liga na CNN agora. Alquema sabia exatamente o momento em que a CNN ia estar transmitindo a notícia lá. Ela tava sintonizando, cara. É, pois é, ela tava ligada também. Ela tava ali, mas tava acessando Netflix, tava vendo a notícia da CNN, multitarefa, tudo. E aí eles veem que o Tron simplesmente tava dizimando um país inteiro, né? Chacinando um país. Outro país criado, né, da Marvel, né? Eslorênia, né? É, deve ficar perto de Trânsia, né, que é o país lá. É, deve ser. Da feiticeira, né? E aí você tem uma sequência de cenas de destruição com um monte de detalhes. Jorge Pérez mostra o talento dele, né? E essa história ganha uma outra dimensão, porque o que era pra ser só um conflito entre os heróis e um vilão, acaba ganhando um nível épico, porque eles têm que salvar um país inteiro. Ele sendo dizimado. É, na verdade, eles não têm que salvar nada, porque ele matou todo mundo. Porque o país já tinha ido tudo. O cara tinha matado um país inteiro. É um robô, na verdade, um Tron. Ele tem um exército, né, de naves lá atacando. Ele foi um exército mesmo. Só avisando aos ouvintes, eu não vi o filme, mas esse é o Tron que faz piadas. Então, ele matou um país inteiro nos quadrinhos. Então, quer dizer, esse não faz piadas. Esse é o mas olha o que ele fala aqui. Ah, o que que é isso? Um cinegrafo. Mais que humano, e aí a imagem some. Só faltou as risadas. Só faltaram as risadas. Mas você sabe ser irônico, né? A Alquema antes, quando a feiticeira pergunta onde é que tá o monstro, a Alquema responde: olha, tenta nas páginas amarelas. Os ouvintes agora nem sabem mais o que, são páginas amarelas. É, mas antigamente era um livro gigante, com vários telefones inúteis e alguns. Mas no tempo do Figueiredo tinha. É. Eles vão se reunir lá com os militares, né, lá na força militar, eu acredito. Pra mim parece a força militar da ONU, né, eles estavam tentando decidir o que fazer, né, como que os jogadores poderiam... Eles estavam no Pentágono, né, na verdade, tentando entender o que eles poderiam fazer. Viram lá como que a Eslorênia tentou se defender, né, a Eslorênia tinha soldados zumbis, cara, olha só, um negócio meio estranho, né, esquisito. Eles tinham... A ONU já deveria ter entrado nesse país já tem tempo, né? Inclusive eles disseram que era esse programa aí de soldados zumbi era um negócio que tinha sido condenado, né, pelo Conselho de Segurança lá da ONU. Vale a pena mencionar a página dupla em que o Jorge Pérez desenha em perspectiva de cima pra baixo as instalações lá do comando militar com vários andares, né? E aí você tem gente em andares diferentes e ele vai desenhando em tamanhos diferentes pra dar essas noções de perspectiva. Dá uma até altura, só de você olhar esse é verdade, desenho. É verdade. Dá um vertigem pra quem tem medo de altura, né? É, eu tenho medo de altura, mas não chega nesse nível, né? assim. Ah, olhei a página, ah, não, vou virar, pelo amor de Deus, tá me dando. Eu tô ficando tonto aqui. Não. É, e aí ostentação mesmo, porque é um monte de detalhes, de gente. Cara, e eu não me lembro muito bem, mas eu acredito que ele conseguiu manter a periodicidade nessa série. Nunca li nada muito sobre atrasos com Bizzy aqui, não. Então. Ele pode ter começado bem antes, né? É, ou ele começou 3 anos antes, e aí depois deu tempo de entregar tudo, mas ele tava razoavelmente bem. Eu não sei se foi depois disso que ele teve problema na mão, tanto que teve que desligar, mas enfim. É, aí mostraram vários mercenários, heróis locais lá, que tentaram derrotar o Ultron e foram destruídos por ele, e no final é uma ameaça do Ultron pro mundo inteiro, né? De que ele iria acabar com a vida humana na Terra, porque o objetivo dele é ver que a Terra fosse povoada por uma nova raça que seria só de robôs, né? Só de seres que ele ia criar. Mas eu não entendi essa estratégia do Ultron, assim. Ele queria destruir todos os humanos. Aí ele ia fazer, assim, país por país, é isso? É, eu acho que era. Assim, ele ia fazer... Ele começou pelo Lorena porque ele achou que fosse mais fácil, né? Um trem. Pegou um país pequenininho ali e vai aumentando, hein? Mas ele tem um plano aí, além desse, que é o plano final dele, ele tem um plano mais imediato que envolve os Vingadores, que a gente vai ver daqui a pouco. E nisso eles ficam ali, enfim, tentando descobrir como que eles poderiam atacar o... Pegando mais informações, né, sobre o Hank, tentando descobrir o que que o Hank... Eles voltam no laboratório lá, onde o Hank tinha sido atacado, pra ver se conseguem mais algumas pistas, né, sobre quem vai até lá e até a Feiticeira Escarlate, o Magnum, Visão e a Vespa, né? Não, foi a pior configuração de equipe, né, que os Vingadores fizeram, né? Eles botaram, primeiro que eles botaram junto, o Visão, o Magnum e a Feiticeira. Pra criar climão. Pra dar merda. Pra criar climão. É pra ficar aquela coisa meio esquisita, aquela tensão sexual no ar, né? Aquela história de, tô pegando pra mulher e tal. É, os Vingadores gostavam disso, né? Forçar a barra. Mas o pessoal sério foi lidar com a crise de verdade, que é lá na Lorênia, e o pessoal o pessoal Restolho foi cuidar do sequestro do Restolho lá, que eu enfim. Não, aí você tá me dizendo que a Flama foi pra Lorênia, mas deixaram o Magno e o Visão. Que beleza, cara, que estratégia do Capitão América. Muito. Não, ainda botaram a Vespa junto. Mas ok, a Vespa era a esposa do Rapim e conhecer lá o lugar melhor. Agora, pô, abrir mão do Magno e do Visão quando você tava invadindo um país que foi dizimado pelo Ultron, acho que era um luxo que o Capitão América podia se dar, não, cara. Principalmente a Feiticeira, né? Que era a arma secreta contra o Ultron. Tinha que ir pela Lorênia e não ficar vendo sequestro, né? Acho que o Capitão América bobeou nessa. É, Capitão América, grande estrategista. Olha aí, quando você pega. Quando você vai olhar no fundo, olha só o que é o melhor estrategista da Marvel, segundo alguns. É, o cara pega e Flama, você vem comigo. Feiticeira Escarlate, você, a única capaz de destruir o Ultron, vai com eles. A próxima vez que discutirem quem ganha o Capitão América ou o Batman, eu vou lembrar disso. Grande estrategista. Muito bom argumento. Perdemos agora os ouvintes. Né? Os fãs dos Vingadores agora pararam de ouvir. E aí eles são atacados. E cara, o Capitão América ele devia estar sendo controlado pelo Ultron. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas ele colocou junto todo mundo que o Ultron queria pegar, cara. Não, os robôs falam. Que conveniente. Os 4 Vingadores que o Messi queria em um só lugar. Isso, né? Olha, caramba. Depois o Ultron escrevendo um e-mail pro Capitão América. Muito obrigado. Valeu pela força. Curtiu no Facebook, valeu. Aqui está seu cheque, né? E aqui você tem 3 páginas de recordatório para lembrar da história dos Vingadores até esse ponto. É, isso aqui é interessante comentar, porque essa minissérie, essa saga do Vingança do Ultron, é bem representativa do que são os Vingadores. Ele tem aqui o que tem de melhor e o que há de pior nos quadrinhos americanos. Porque um dos aspectos dos dois extremos estão aí. Tem o heroísmo, a coragem, o trabalho em equipe, que os Vingadores sempre foram marcantes na carreira deles. Menos mas, nessa edição, né? É. Mas não, você vai ver que tem muita lá adiante. É, o trabalho de equipe de um colaborar com o outro para derrotar o vilão. Mas tem também esse peso da cronologia, que, claro, depois de muito tempo, é normal você ter muita história anterior pra contar. Mas pra você ter 3 páginas seguidas e nas próximas edições vai ter muito mais, é porque tem história demais que fica enrolada e o cara tem que explicar no meio da história. Em vez de desenvolver a trama, tem que parar e lembrar pro leitor, olha, aquele cara já foi o outro, mas depois ele voltou a ser o mesmo, só que ele perdeu a memória. E aí depois gente criou um robô que, viu, aí vai se enredando e você tem que parar a trama e explicar pro leitor. Mas aí será que não é uma opção ou é uma necessidade? Porque eu acho que foi uma opção do Bizek. Acho que se não tivesse mostrado, não tivesse feito esse flashback, a história fluiria do mesmo jeito, mas eu acho que ele gosta disso, né? O Bizek, ele é apaixonado pela cronologia Marvel, então acho que foi uma opção dele, né? Já que o cara teve o trabalho de acompanhar essa história toda, agora ele tem que mostrar que ele sabe, né? dá pra compreender. Mas aí eu acho que ninguém pode condenar a Marvel Studios por mudar a origem do Ultron, né, cara? Porque imagina ter que contar algumas dessas coisas aí, ter que ter uma origem do Hank Pym, não sei o que, pra depois criar o Ultron. Era só ter feito um filme do Homem-Formiga antes e ter usado o Hank Pym como Homem-Formiga e não o Scott Lang. Sou revoltado. Quando a gente falar sobre o Homem-Formiga aqui, eu sou revoltado. Vamos fazer um quadricast do Homem-Formiga? Vamos falar. E aí só eu defendendo o Hank Pym e vocês falando mal do cara. Cara, mas da maneira... Só você vai gravar, Leandro. É verdade. Mas da maneira como ficou... Na maneira que ficou no cinema, tem bastante sentido, porque você vai vendo ao longo da história do Homem de Ferro no cinema, que ele vai criando umas armaduras, depois pensa numa tecnologia para substituir as armaduras, para não precisar mais usá-las, né? E aí você vai evoluindo, é natural, é orgânico esse crescimento. E os quadrinhos, como eles têm muita história, têm muitos anos, quando a gente vai olhar isso, vai ser meio confuso, porque você não tem como acompanhar tanta cronologia, né? É difícil. E aí, no fim, eles conseguem, né? Eles estavam muito preocupados com a Feiticeira Escarlate e o Undo, mas como tinham tantos Ultrons atacando, né, tantos robôs Ultron atacando eles, eles conseguem pegar a Feiticeira Escarlate e derrubar. Fica só o Magnum, né? E o Magnum tá lá batendo em tudo quanto é Ultron, até que chega o Ultron gigante, né? Pisa nele e depois junta a galera em cima dele pra enfiar a porrada, né? É assim que muito legal a sequência. Batalha, legal. E a batalha, é assim que a batalha se desenrola. Enquanto isso, lá na Isla Orênia, tava indo um grupo que o Capitão América inteligentemente criou, né, pra ir lá, colocou o Pantera Negra e a Flama. Mas junto. Eles estão junto com um exército da ONU imenso, né, pra invadir o país não mesmo. Não adianta de nada. Porque funcionou muito bem o exército da Isla Orênia antes contra os Ultrons, e aí o Capitão América resolveu repetir a dose, né. Vamos levar mais gente pra morrer. Capitão América assassino ainda, a gente tá vendo isso. Só pra aumentar a taxa de mortalidade lá da Isla Orênia. Mas vale a pena dar um desconto pro cara, que ele queria a equipe sozinha lá no país, mas a ONU falou, não, a gente tem que acompanhar vocês com um exército, dar suporte pra isso. Não é isso. Só uma iniciativa dos Vingadores. Uma intervenção da ONU. Ok, mas aí chega lá no lugar, o Capitão América vira pra aquela galera e diz, ó, não vai sair ninguém. Sai só ele, os Vingadores. Não vai subir o morro ninguém. Exatamente, entendeu? Era isso que ele deveria ter feito. Um outro capitão teria feito isso. Um capitão brasileiro. Mas enfim. Ah, e vale a pena mencionar que o Justiça fica em casa, né? Ah, não, lógico, tá com a perna quebrada. Cara, o Justiça com a perna boa, cara, já não seria lá essas coisas. Com a perna quebrada, é bom ele ficar pesquisando, né? Aí ele foi pra Wikipedia. Wikipedia. Ele foi ler as histórias antigas dos Vingadores, entendeu? Ele foi pra Wikipedia, chegou lá, foi. Ah, vou ficar por aqui na Wikipedia mesmo e tal, na internet, enquanto minha mulher tá lá na Slorena, podendo morrer a qualquer momento. E nisso, o cara lá no vídeo. Porque ele era namorado da Flama, né, nessa época. E aí você vê como que a estratégia brilhante do Capitão América ajudou o Ultron, né? Porque a última cena dessa edição já é justamente o Ultron dizendo com reunido, né? Ele tinha prendido todos os Vingadores que ele capturou, que a gente citou recentemente, junto com o Hank Pym. Aquela imagem bem clichê de quadrinhos, né? Todo mundo numa cápsula transparente em pé. Não sei por que os vilões sempre têm esse fetiche de prender os heróis em cápsulas transparentes em pé, sim. É porque se a cápsula for opaca, eles não conseguem ver o herói, o Henrique. Isso é transparente. Porque tem que ficar tripodiando, né? Ficam falando que ficar tripodiando. Ah, porque eu vou derrotar você. Ele tem que contar o plano dele, viu? Exatamente. E aí ele conta exatamente que o plano dele é o seguinte. Aí você vê que o Ultron, apesar dele ser um vilão, ele é um vilão família, né? Ele queria construir uma família, né? Ele tava ali, aí, ó, o Visão, meu filho, Feiticeira Escarlate, era mulher do meu filho, o irmão dele tá aí, que é o Magnum, porque tem indivíduos dos mesmos padrões mentais, aí tá o irmão do Magnum também e tal. Ele deu uma forçada barra pra crescer essa família, né? Tá o Hank Pym, que é meu pai. Não sei por que o Jarvis não foi capturado também. É, ele tá cunhado, não é parente, é o que se diz, né? Mas é, pro Ultron não, pro Ultron não se aplica. Esse ditado não se aplica. Pra ele tá tão desesperado por uma família que ele tá aceitando qualquer coisa, cara. Realmente, o Jarvis fez falta aí, né? Nesse momento. E aí, já começa a edição seguinte, né? Que aí a edição seguinte já é com a tropa que o Capitão América levou pra lá e levianamente deixou, né? Irem na linha de frente, lutarem contra os robôs do Tron, toda a tropa sendo dizimada lá, né? Todas essas portas nas costas do Capitão aí. Pô, mas é uma sequência sensacional, o George Pérez abusando de novo, né? Com os Vingadores tomando a frente da invasão e enfrentando aquele exército de zumbis que o Tron cooptou pro lado dele. Isso. E aí, antes daquela trabalho em equipe, o Capitão direto usando aquele escudo energético dele, que na época ele tinha perdido, né? É, exatamente. Ele tinha perdido o escudo, então nesse período ele passou grande parte desse período do Busy Ek Pérez nesse run deles, nos Vingadores, usando esse escudo energético aí. Era um escudo interessante que ele até virava um bastão quando ele queria, usava como uma arma de ataque, assim, bem interessante. Bem criativo, né? É, tem umas sequências de ação a partir daí bem legais, porque ele manda o Pantera e a Flama na frente pra combatedores, pra ver se acham o Ultron, enquanto o grupo principal fica na batalha da praia, ali, protegendo o exército. Eu acho que eles não fariam muita coisa ali, né? A Flama e o Pantera ali, principalmente o Pantera, não ia ajudar muito ali a combater robôs e zumbis e tal, então é melhor procurar o Ultron do que ficar ali apanhando, né? É, ele fala bem que o jeito mais fácil de acabar a batalha é achar o Ultron e derrotar ele. Isso. A Flama até tudo bem, poderia derrotar vários zumbis e até, de repente, os robôs que não são de adamantium, ela dá um jeito, mas o Pantera... Não, por isso que ele manda os dois lá irem tentar... Nessas horas ninguém convoca os Vingadores reserva, né? Não, é, né? Bom, a gente vai invadir vamos tentar derrotar um vilão que destruiu um país inteiro, mas vai só a galera daqui. Vamos só quem tá aqui mesmo. É. Não vamos perturbar ninguém, não. Não, porque paga hora extra, aí... o orçamento tá limitado, já tá tendo que pagar mó grana pro RB lá, tá, livrar a cara com a imprensa. É, não digo pra chamar o Homem-Aranha, né? Que na época era reserva, mas... já houve várias histórias falando que eram dezenas e dezenas de heróis reservas dos Vingadores. Podia chamar essa galera toda, né? A Mulher Hulk seria uma boa ajuda. Sim, bastante. E daí o Tron, ele tá lá com a família dele reunida, ele começa a explicar que o plano dele, né? Que ele se deu conta de que tudo... essa ideia de matar a humanidade, substituir por robôs, não tava muito legal. Porque os robôs iam basicamente ser versões dele. E ele ia ficar entediado em algum momento. Imagina, vivendo um mundo inteiro com versões próprias, né? Não ia ter muito com quem bater papo, etc. E o Hank Pym tava justamente trabalhando num projeto que era, de alguma forma, de artificialmente simular o contato... A comunicação, né? A comunicação dos insetos, né? Exatamente. E isso daí é propiciar ao Tron usar esse sistema desenvolvido pelo Pym para criar uma série de robôs que seriam todos partes de um todo, né? Todos estariam, ele teria ainda o controle, né, desses robôs todos, mas eles seriam mais individuais, né? Teriam uma individualidade maior e tal. E ele seria o senhor dessa colmeia aí, né? Pra você ver que o Tron, ele tem uma personalidade bem diferente, né? Assim, quer dizer, ele tem uma personalidade, né? Pra um robô, isso não é muito comum, né? Tipo, ele poderia criar um mundo meio Matrix, mas ele não queria isso exatamente, né? Ele queria que os outros robôs conversassem com ele, os outros robôs tivessem cada um a sua personalidade, mesmo que ele dominando tudo. Quando ele começa a falar de cada um deles, cara, tem um momento nessa parte da tradução, eu notei que a tradução é um pouco diferente. Acho que foi o Mário Luiz Barroso que fez a tradução dessa edição, e se eu não me engano foi ele mesmo que fez a tradução anterior, quando saiu na Premium essa história, né? Ainda na época da Abril Premium. Mas eu não sei se tá assim lá no original, ou qual tipo que termo que o Ultron se refere quando ele fala do Visão, mas ele fala, ele vai apresentando, Hank Pym, meu pai, fez pra minha mãe e tal, Visão, meu filhinho, ele fala meu filhinho, cara, na tradução. Dá a impressão que ele tem um certo carinho mesmo, né? Cara, olha, será só, que era Visão, My Little Son? Não sei, será? My Little Son. Mas ele explica que ele capturou esse pessoal pra pegar os padrões mentais deles e combinando, fazendo muitas e muitas variáveis, para cada um desses seres artificiais que ele quer para a nova raça que vai dominar a Terra. Imagina uma combinação dos padrões mentais do Hank Pym com a Vespa. O cara ia ficar se espancando de novo, cara. Do Hank Pym com o Magno. Do Visão com o Magno. Agora, o Hank Pym com o ceifador ia ser problema. E eu concordo que ia ser um problema. De certa forma, o Ultron quer ser Deus, né? Que ele quer criar uma espécie toda, a margem, a sombra dele, a semelhança dele, mas sim ser ele. Ele vai ser o Deus daquela comunidade. Ele até explica, né, que ele pegou os padrões mentais do Magno, botou no corpo do Tocha Humana original, né? Isso. Pra criar o Visão. Tempos depois teve essa mudança, né? Dizendo que o Tocha Humana original tava intacto, né? É, depois eu explico esse imbróglio aí, né? Não sei, cara, tem uma enrolação nessa história. É, na verdade, assim, eu falei tempo depois, mas eu acho que a história que fala isso é até antes dessa. Não, é, na verdade o que acontece é que teve uma história do Imortus em que mostra que ele, na verdade, pegou o corpo do Visão, foi sim o corpo do Tocha Humana original, mas era uma... Ele tinha separado em realidades alternativas, por isso que ele pôde conviver durante algum tempo o Visão com o Tocha Humana original nos Vingadores. Mas enfim, é bom, é complicação temporal. Caramba. Mas é um... Quando o Kang apareceu nos cinemas, a gente faz o podcast sobre ele e aí entra mais detalhes sobre esse assunto. É isso que eu não aguento, que é o retcon do retcon. É, exatamente, o retcon do retcon, isso aí. E enquanto isso aí, então, os Vingadores lá, o Thor, a Trindade, né? Thor, Capitão América e Homem de Ferro lutando contra o Ultron. Ah, o Pantera Negra e a Flama também, né? Lutando contra o Ultron, né? E as tropas dele lá na Eslorênia. E o Ultron, ele deu um golpe só, cara. Ele derruba todos esses heróis, cara. Todo mundo que tava ali lutando contra ele, com exceção do Pantera Negra, que consegue se esconder, né? O ataque dele. Ele um golpe derruba todo mundo. E depois derruba o Pantera Negra, que tentou ali chegar atacando ele, mas enfim, trás, também foi derrotado. Mas foi derrotado do mesmo jeito, né? Enquanto isso, Justiça pesquisando na Wikipedia. Entendendo que... Cara, ele vê lá na Wikipedia dos Vingadores, né? Que o Demolidor, cara, já enfrentou o Ultron, né? Eu lembro vagamente nessa história, mas eu acho que se é o Ultron com esse poder todo, é melhor nem comentar. É, e aparece um quadrinhozinho com a cara do Demolidor e tem um quadro maior com uma caverna forrada de cabeças de Ultron. Como é que o Demolidor fez isso? Não, é, mas tem sim, essa história aconteceu mesmo. É, ele fica bolado. Como é que ele venceu o Ultron? É, pois é. Mas o tem também a participação do Dr. Destino, foi um dos caras que já chegou a reconstruir o Ultron, né? Numa dessas versões dele aí, deve ser um desses upgrades que ele teve. Enquanto isso, aí sim retorna a batalha lá na Eslorênia. E aí sim, a gente tá brincando aqui com Capitão América, mas aí você mostra um pouco do que o Henrique tem comentado, né? O trabalho em equipe e toda a estratégia que eles acabam utilizando pra conseguir lutar contra o Ultron, conseguir derrotar ele, né? Essa batalha é sensacional. E com o desenho do Pérez, então, fica muito dramática. Cada um que ataca, você pensa, ah, esse é o golpe final. Não, ele tava só distraindo o Ultron para o outro que vem depois. Aí você vê o Pantera Negra tentando atacar ele, né? Atacando ele para tentar distrair com umas faquinhas, assim, que aquilo não faz nem cócegas, né? No Ultron. É, mas aí ele fala que a faca é intangível. Como é que é isso? A faca usapassa a defesa do Ultron. É, mas ele mesmo diz também, o próprio Ultron fala que só incomoda ele, nada mais, né? Tipo mordido de inseto, né? Aí depois vem o Homem de Ferro já carregado lá com uma porção de coisas, né? Atirando no Ultron, tentando sobrecarregar lá os sistemas dele. Em seguida, a Flama ataca, né? Como eu falei... Micro-ondas, né? É. Fritar por dentro. Isso. Chega o Capitão América com o escudo transformado em bastão, né? Como eu tinha dito que ele tinha capacidade. Aí, então ele... Essa bocarra aí que o Henrique gosta aí do Ultron, acaba sendo um ponto fraco pra ele, né? Porque o Capitão América ataca ele com um bastão e veio o bastão por dentro da boca do Ultron. Seria uma conotação sexual, por favor. Oh my God! Só que isso tudo era mera distração enquanto o Thor convocava Genkidama, quer dizer, o relâmpago. Exatamente. E aí, quando o Thor ataca, né? E isso é frequente nessa história, né? Que sem o Thor eles não conseguiriam nada. Quando o Thor ataca, aí sim eles veem o Tron ser despedaçado, né? Que eles pensavam, né? O Tron 16 estava despedaçado. Eles, bom, derrotamos a Flama, até pergunta, né? A gente ganhou, caramba, não esperava e tal. E ele, bom, então vamos salvar a galera, né? Que tá lá mas presa. Aí o Homem de Ferro mas o Homem de Ferro fala, não, um ataque desse não arranha o verdadeiro adamante, nem estraçalha. Quer dizer, esse Tron aí é só empregado, não é o original. É. Caramba, só trabalhava aqui, cara. É possível. E aí eles dão de cara lá com o Tron 17, né? Quando eles vão lá tentar buscar os amigos deles que vão ser capturados, eles dão de cara com o Tron 17. E nesse momento a gente tem o Hank Pym tinha alguma coisa, né? Ele começa a conversar com a Vespa e fala que tem algo pior no passado do Tron que ele nunca tinha revelado. O Hank Pym sempre pode piorar as coisas. Isso aí é uma. Assim como o Demolidor sempre se foge, o Hank Pym sempre piora a situação. Essa é uma das leis da Marvel, cara. O cara é um ser humano normal, como outro, que faz algumas besteiras, acerta muito, mas. Algumas besteiras, algumas. E aí, a coisa a gente vem falando que cada vez que um Tron aparecia, mudava aquele número que tem na testa dele, né? Os desenhistas iam fazendo isso. Eu iria, realmente, se eu tô presente, iria me cagar de medo a partir do momento que começa a aparecer um Tron com o número 17. Depois aparece um com 23. E uma das últimas cenas aparece um Tron com o número 458 na testa. É muita evolução, cara. É muito upgrade aí. Eles estão numa caverna, um espaço fechado, onde eles encontram a equipe que se capturar pelo Tron, tá lá a feiticeira, o ceifador, aquele grupo todo, e tudo que é lado, tudo que é parede, abre porta e começa a sair o Tron. Quer dizer, eu acho que eles nem tinham chegado a encontrar, né, com essa galera. Eles estavam indo um caminho pra encontrar com eles, mas aí aparece isso daí, começa a aparecer um Tron, cara. Quando olha o número 458 lá no Tron, realmente ali era pra começar a repensar essa estratégia de entrar numa caverna fechada ali atrás dos caras. Né? Evoluiu tanto, né, cara? Ele virou um super Saiyajin Tron, né? É, exatamente. Teoricamente, se ele evolui tanto de um número pro outro, esses 458 já teria matado os Vingadores logo de cara, né? Porra, né? E eles dão uma exagerada, né? Aí a gente vai pro último número. Foi estratégia, né? Cara, do Tron. Ele pensou assim, pô, eles se cagam de medo quando eu apareço uma versão nova. Então vou botar várias novas, botar vários números, eles vão ficar com medo e vai ser mais fácil pra mim. Quer dizer que tinham uns 30, mas ele botou na testa 500. Ah, não, é. Exatamente. Ele tava no 17 ainda, cara. Ele só foi ludibriando ainda. É, aquilo ali é só pra, sabe, quebrar o moral, assim, do inimigo, entendeu? Pra já ir. Mas essa página dupla que abre essa edição tem que uns 50, pelo cara, menos. Cara, tem um com 2000, olha como é que ele era malandro. Ele colocou um com 2789. Não aparecia, não dava nem pra colocar na testa. Ele colocou no peito desse. É, 2789 era a versão. Ultra muito malandro, cara. Brincadeira, não. É isso, mas isso porque quem desenhou foi o George Pérez. Se fosse outro, ia ter uns 12 só e tava bom. É, exatamente. Mas já era o suficiente, né? E ali você via, assim, basicamente o Thor e o Homem de Ferro ali tentando segurar aquela galera. E eu tenho certeza que passou pela mente do Capitão América naquele momento. Mas por que eu não trouxe o Magnum mesmo? E a feiticeira, né, cara? É, exatamente. A feiticeira derrubava a metade daquilo ali já num golpe só. Uma coisa que a gente não comentou é que naquela cena que estão todos eles presos, né, e todo mundo sendo e o Tron batendo papo com a galera, uma coisa que ele toma cuidado em fazer é não todo mundo tá meio que desperto, né, o Hank Pym, a Vespa e tal, o Magno, a única que ele não deixa acordar, por razões óbvias, é a feiticeira, né, ele mantém ela desacordada o tempo inteiro, né, já dá pra ver que dali que aí ele considerava realmente uma ameaça real, né. E aí o Hank Pym, enquanto isso, o Jarvis descobre que o Justiça não tá lá mais na mansão, largou, deixou o computador ligado, não colocou senha, nada. Deixou lá. nesse momento aí, eu pensei que o Justiça tinha pensado assim, caraca, fudeu, vamos morrer. Foi embora, cara. Desistiu dos Vingadores. Foi ver a família, entendeu? Pô, seria bem coerente até, inclusive. Não, brincadeira. Aí o Hank Pym, ele revela pra Jen, né, pra Vespa, que na verdade os padrões mentais, ele precisava criar o Tron com alguns padrões mentais. Metais, e os padrões mentais que ele usou pra criar o Tron foram os dele mesmo, né? Então, por isso, até eu acho que justifica um pouco, a gente tava falando no início sobre como é estranho o fato do Tron se apaixonar pela mãe, querer matar o pai, não sei o quê. E isso tudo vem do fato dele ter sido criado com os padrões mentais do Hank Pym. Já vão vocês me sacanearem de novo com o Hank Pym, tá vendo aí? Usou, olha como é que é o Tron. Mais um retcon. Mas aí o Tron, inclusive, ele fala que é o Tron sem a consciência dele, né? O Tron é o Hank Pym sem consciência. O Hank Pym com consciência já faz muita merda, né? Imagina o Hank Pym sem consciência, que é um Tron aí. O Hank Pym, ele já pode ser considerado um dos piores inimigos dos Vingadores, cara. Não, isso é forçada demais. Se você pegar tudo que ele já fez, prejudicou a equipe, entendeu? Que nada, o cara só se prejudicou, coitado. E olha que eu não tô nem falando da versão dele dos Supremos, que é pior ainda. Não, na versão dos Supremos a gente não pode comentar, porque aquele sim é o canalha, aquele sim é o filho da puta. Enquanto isso, eles estão lutando lá contra aquela cambada de Ultrons, né? E é aquilo, a esperança deles é o seguinte, é lutar enquanto o Thor não cansa, né? Permanecerem vivos enquanto não cansa. E eles ainda falam, né, que nem todos esses Ultrons são de adamantium. É claro, né, não tem tanto adamantium no mundo pra fazer essa porrada de robô, né? Mas só quando eles falam de adamantium de segunda, que negócio é esse? Adamantium vai ter... Segunda é verdade. Vai ter, né? Como é que pode? Isso daí foi... Eu também acho que é incomodado com isso. Na verdade, deve ser só um termo, né? Pode ser uma liga que o pessoal faça, né, com outros elementos químicos, que se assemelha um pouco ao adamante, seja mais barato, né? Então, deve ter no mercado negro aí um adamante popular, de segunda aí. Popularmente chamado de aço inoxidável também, né? Pode ser. Sempre eu vi estabelecido que o adamantium é um metal indestrutível, tanto que ele não pode ser moldado, tem que ser trabalhado com manipulação molecular. Aí você fala, não, mas tem o adamantium aqui que é de segunda, mais barato. Mais barato, isso aí. Aí falam, ah, o escudo do Capitão América é indestrutível. Ah, mas tem um outro aqui que é mais simples e tudo mais. Quer dizer, você vai perdendo a essência do mito, vai vulgarizando isso. O adamantium que o Magneto tirou do Wolverine seria o adamantium de segunda. Por quê? Porque ele podia ser moldado? Não, porque... De segunda mão, porra. Tirou do Wolverine. Ah, de segunda mão. Isso aí. Dá pra vender no Mercado Livre, né? Até que usaram depois em outro cara, né? O adamante saiu do Wolverine. Foi pra... Botou na OLX e... Exato. Outro cara pegou. A gente tá fazendo várias propagandas de graça aqui, mas enfim. Os heróis já aparecem todos rasgados aí, todos cansados, né? Porque a batalha não acaba nunca. E a Flama tá com o uniforme rasgado. Dá pra ver que tem uma malha por baixo verde. Isso aí é um uniforme de contenção, não é isso? Ela tava passando por um problema com os poderes dela, né? Ela na verdade, tava quase pra morrer por conta dos poderes dela, e os Vingadores ajudaram ela, criaram até esse uniforme especial que ajudava ela a controlar melhor os poderes. Isso também foi uma dos plots aí da época, né, no Berserk. Pro desespero do Henrique, né, que já queria ver a Flama, né? E isso é uma coisa recorrente em histórias de super-heróis, né, como eles não podem mostrar sangue, na hora que eles querem mostrar que os heróis estão ferrados, feridos e etc, estão sempre com a roupa rasgada, né, com o uniforme rasgado. O cara não tem um arranhão, né? A roupa tá destruída. Essa é a forma que eles têm que mostrar que os caras estão mais últimas, né? Enquanto isso, tá lá rolando aquela conversa lá do... Na verdade, começa uma conversa do Visão com o Troll, né? E ali o Visão, vem comigo, vamos conhecer o mundo, esquece a vingança. Ele se liberta, né? Ele se liberta, né? Ele vem lá na forma dele intangível lá, querendo apertar a mão do Troll. Vem cá, cara, vamos lá, esquece esse negócio. De querer matar os outros, pô, tem muita coisa legal pra ver no mundo. Vamos lá, foi você que me criou, você é meu pai, então eu posso te ajudar e tal. Ficou um momento meio sentimentalóide escroto. Não, mas faz sentido, porque o Visão não tinha como sair na mão com ele mesmo, né? Tentou usar o argumento primeiro. E não funcionou, né, na verdade. aí você vê a ironia do Tron, que ele falou, que metódico, Visão, estou orgulhoso. Exatamente. Então, vamos nos se enfrentar, aí dá o maior papo pro Visão, deixa de falar bastante, depois manda duas rajadas na cara dele. Ele chega a dizer, eu só posso dizer que você, aí dá a rajada e depois é mais tolo do que imaginei. É para aqui. E na verdade tudo, o Visão fala, bom, olha só, eu tava tentando te convencer aqui de boa, mas também tinha um plano B aí. Enquanto eu te distraía, eu tava acessando aqui os computadores também, fazendo prefase de computadores, e o cara lá que você falou que tava desmaiado, que era o ceifador, que não aguentou a tortura e tal, ele desmaiou, tava desmaiado porcaria nenhuma, ele só tava fingindo, e aí o ceifador sai e liberta todos os outros vingadores que estavam presos, né? Ele consegue se libertar todos os outros. Inclusive a feiticeira, que também tava desperta, né? Isso, nesse momento ela... na verdade o Magnum pega a feiticeira e aguarda até ela se recuperar a ponto de usar os poderes novamente. E é exatamente o mesmo momento em que os outros vingadores conseguem chegar no ponto onde eles estão, né? No lugar onde eles estão. Que coincidência! Momento massa velho ali. Todo mundo se reunindo no clímax da história, né? E aí é aquilo. Aí é aquela porrada generalizada, né? Enquanto eles estão esperando a feiticeira voltar a conseguir focalizar o poder, ela chega a tentar usar o macetezinho que ela sempre usa contra um troll. Não consegue. Ela é no máximo, no barro, que ela consegue fazer é deixar um troll ainda mais poderoso. Porra, feiticeira, caralho. Vocês ficam falando do Hank Pym, não vejo ninguém falar da feiticeira, hein? Mas realmente aí ela batizou muito. Não, é verdade. Tem até uma super saga só mostrando a feiticeira fazendo merda, então pronto. E não chega nem perto das merdas que o Hank Pym fez, né? E aqui não explicou muito bem como é que é isso, que ela deixou ele mais poderoso. Não é pra explicar, né, cara? É aquela velha história. Eu vou te sobrecarregar a ponto de você explodir. Só que aí só chegou até a parte do sobrecarregar, entendeu? Tanto que o Ultron consegue segurar o martelo na mão. Isso, ele segura o martelo do Thor na mão, cara. E aí, vocês ficam zoando. Tava lá o Ultron já mais poderoso ainda, como se precisasse, né? E aí vocês ficaram zoando, cara, aqui nesse podcast inteiro. Mas quem salva o dia, no final das contas, é o Justiça e a pesquisa dele na Wikipedia. Ele descobre que o Vibranium Antártico lá, que era um antimetal, ele poderia dissolver qualquer coisa, inclusive o adamantium do Ultron. Né? Alarme de retcon ativado. É verdade. Agora o adamantium, além de ter uma versão de segunda, ainda tem um outro metal que derrete ele. Um metal que era indestrutível. Mas aí apareceu, cara, esse antimetal. E aí o Hank Pym parte pra cima do Ultron. E aí, cara, o Hank Pym tá totalmente... Tá possesso, né? Tá possesso. Ou seja, tá no normal dele, né? Mas não. O Hank Pym tá no modo Lei Maria da Penha, né, cara? Ele senta porradas no Troll, né, cara? Troll, mas muito. Inclusive o Pérez mostra isso, né? A cara que o Pérez desenha ele, né? No momento que ele aperta o golpe no Troll. Ele é loucura mesmo. É, exatamente. O cara tava louco e tal. E ele começa, ele vai batendo no Troll até no... Só pra foi uma catarse, né? Aí dissolve o escudo do capitão energético, o bracelete da feiticeira. Inclusive o Pantera Negra tira o Homem de Ferro do perímetro ali, né? Porque se ele fica por ali, não sabe também, né? Ele tava dissolvendo tudo quanto era metal. E ele vai descendo a porrada lá, né? Como gigante, né? Na forma gigante dele lá. Ele vai batendo no Troll até despedaçar ele. Foi uma catarse pro cara, né? Aquele momento ali, momento que o cara realmente aproveitou ali pra descarregar todo o estresse emocional. E olha que o que o Hank Pym mais tem é estresse emocional. É a culpa, né? Que ele sentia, porque aquele bagulho merda todo tá acontecendo por causa dos padrões mentais que ele plantou no robô. É o que ele acha, né? Isso, exatamente. E aí a Vespa entende muito também de por que o Hank Pym pirou, né? E uma coisa, na verdade, você já dito, acompanhando as histórias dos Vingadores aí, estudando pra esse podcast, o Hank Pym, ele vira, ele tem aquela maluquice de virar a jaqueta amarela, né? Logo em seguida do aparecimento do Ultron. Logo em seguida que o Ultron, que revelam que ele criou o Ultron, ele tem esse surto psicótico, né? Então, assim, realmente muito do que todos os problemas mentais que o Hank Pym tinha estavam relacionados a essa culpa que ele sentia de ter feito a merda de ter criado um Ultron, né? E aí a Vespa tá lá, chega pra consolar ele, etc. E é aquele momento em que a história meio que acaba um final feliz, né? Conseguiram derrotar o inimigo e etc. E a Alquema depois acaba no último minuto, aquela cena pós-créditos, né? Aparecem alguns robôs lá, pegando alguns dos padrões mentais que o Ultron Spawn tinha gravado de todos aqueles Vingadores que a gente já citou aqui, que eram parte da família dele, e entregando nas mãos dela, né? E aí, depois, no futuro, a gente fica sabendo que todos os seres criados pelo Ultron, como Visão, Alquema e Geocasta, tinha uma programação que obrigavam eles meio que em algum momento a reconstruírem o Ultron independente do que tivesse acontecido, né? É então... porque Alquema odeia o Ultron, né? Nessa fase ela falou várias vezes que queria acabar com a festa do Ultron, mas tinha essa programação, né? Isso, é. No futuro a gente vai ver. O Ultron aparece depois, em alguns outros momentos. Ele inclusive aparece numa saga que eu achei bastante interessante, só que eu achei surpreendente também o fato do Ultron estar nela, que é a Nick Aniquilação The Conquest, não sei como é que é exatamente traduzindo aqui, se foi só como Aniquilação 2, né? Que é até onde aparece o Senhor das Estrelas, é onde os Guardiões da Galáxia são recriados, né? Essa versão dos Guardiões da Galáxia que a gente viu nos cinemas, ela é recriada nessa série. E o vilão é o Ultron. Ele se aliou à Falange de alguma forma aí, aquela raça alienígena na Marvel. Enfim, mas isso é um papo para um outro podcast, né? Essa edição termina com homenagem ao Roy Thomas, né? Ah, sim, que foi o criador do Ultron, né? Mas ele tinha morrido nessa época? Como é que... Ele tinha morrido nessa época, mas voltou. Voltou, né? Eu achei o roteiro do Music bem, assim, bem retrô, digamos assim. Aquela aparição da Vespa quebrando a janela, essa parte, assim, dessas lutas, assim. Isso quer dizer bem típico de quadrinhos mesmo, né? Típico de quadrinhos. Isso, dos anos 70 e 80, digamos assim. Mas essa história é de 99. O Music já tinha feito Marvel, já tinha feito várias outras histórias. Acho que Astro City, se eu não me engano, já tinha sido criada. Então, assim, já. Ele fez um roteiro de quadrinho de super-herói clássico, entendeu? Então, acho que a homenagem dele não foi apenas escrever lá homenagem ao Roy Thomas. Eu acho que toda essa história, todo o run dele nos Vingadores é bem tipo, assim, de história de super equipe, dos próprios Vingadores. Mas eu acho que isso tem a ver também com a época. A gente tá vendo nos anos 90, que foi, bem, vocês sabem que foi o ano de 90 pros quadris, né? Especialmente pra Marvel e tal. Marvel quase faliu no meio dos anos 90. Então, assim, e tinha, como eu falei, vindo de heróis genais. Então, quer dizer, aquele momento, realmente, eu acho que era o momento em que esse tipo de história cabia, né? Obviamente, com o Pérez desenhando, tudo fica muito melhor, né? Assim, talvez fosse um outro desenhista, a história passasse também. Mais... Isso, então, essas duas coisas eu acho que casaram bem pro tipo de história que ele contou e é tido, eu pelo menos acho a passagem dele muito boa, né? Essa história eu acho excelente, não sei se todos concordam, mas eu acho muito boa a história, é uma história curtinha, são quatro capítulos, a gente tá acostumado com histórias com no mínimo 6, né? No mínimo 6 para pessoas normais, mínimo 60 pro Bendis, né? História pra deixar um run. Mas não, eles conseguiram contar uma história, como o Léo falou, não tem nada demais também. Não é uma história pra mudar os rumos dos quadrinhos, não vai mudar a vida de ninguém ler A Vingança de Ultron. Mas é uma história de heróis, que acho que a palavra que o Léo usou é bem apropriada, né? Uma história de heróis clássica, né? E representativa, tanto dos Vingadores, pelo que a história é, pelo que a história conta ali, é o tipo de ação que a gente vê nos Vingadores, quanto pro vilão, porque toda a síntese do personagem tá ali. É verdade. E tem o flashback todo, né? Exatamente. Bota tudo, né? Inclusive, bem oportuno lançar esse encadernado agora, né? Porque se alguém quiser conhecer sobre o Ultron, basta ler várias dessas coisas que eu citei ali. Aparecem cenas nos flashbacks sobre essas coisas que a gente citou da origem do Ultron e de diferentes aparições dele, né? E vale mencionar porque a gente não fez um podcast sobre a era de Ultron. Que seria, entre aspas, o óbvio, né? Já que o filme dos Vingadores é a era de Ultron, mas a saga dos quadrinhos não tem nada a ver com o filme, né? E a própria saga dos quadrinhos mal aparece o Ultron. Olha, eu vou dizer que eu ainda não li essa saga, né? Então, irei ler em algum momento por obrigações de ofício, mas eu já ouvi comentários de gente que só a crítica que fizeram foi que simplesmente tiveram vontade de arrancar os próprios olhos após terem lido isso. Nossa. Não chega chegou a tanto. É. Eu sempre vejo lá na livraria e todo o volume do negócio já assusta, né? É porque foram 10 edições, quase uma. É uma massa série, né? Digamos que o pessoal chamava antigamente. Então, 10 edições e a história, assim, Ultron aparece pouco. É, a história da metade pro final toma um rumo completamente diferente do início. E não, realmente, assim, não foi o prometido, né? Então, assim, se você quer ler uma história que explique o que é Ultron e mostre realmente o poderio dele, o que ele representa para os Vingadores, é melhor essa Vingança do Ultron do que a Era de Ultron, que o filme pegou o nome emprestado, mas não tem nada a ver. Essa Era de Ultron tem aquilo que a gente estava falando, que é o que eu acho que é o pior dos quadrinhos, o vício que tem nos quadrinhos americanos. Tem viagem no tempo, tem versões alternativas, mas tudo numa história só. Então fica uma confusão. Só mesmo quem é muito fã, quem conhece muitos personagens e acompanha, é que reconhece aqueles arquétipos e se envolve naquela história. Qualquer outro, aquilo vira ruído, fica incômodo de ler. É, por exemplo, se a gente fizer uma comparação, essa saga do Vingança de Ultron é alguém que poderia pegar mesmo, ler e com pouco conhecimento, quer dizer, o conhecimento prévio precisa ter é dado durante a história, né? É, com esses flashbacks, etc. Eu acredito, pelo que eu já ouvi de comentários sobre a Era de Ultron, é que a Era de Ultron não tem flashback que salve pra você se situar na história. Parece que ela fica meio... se você não estiver acompanhando o que tá acontecendo naquele momento nos quadrinhos dos Vingadores, você fica perdido. Mas algum comentário adicional sobre Vingança de Ultron, sobre o Ultron em si, alguma coisa mais que vocês queiram dizer? Alguma observação? Alguma piada que o Ultron contou e passou de bem percebido pela gente aqui? Não, eu só digo que ele tem ironia, assim como a maior parte dos vilões tem essa característica de fazer uma observação irônica, mas não é um piadista, assim como no filme também não é. falando sobre o filme, né, o Henrique já começou a defender previamente aqui, vocês já devem estar aguardando a nossa opinião sobre o filme Vingadores Era de Ultron, então vamos não nos demorar muito aqui e partir direto para o nosso Comenta Vingadores A Era de Ultron. Chegou o aguardado momento, senhoras e senhores, estamos aqui para um comenta sobre Vingadores 2, A Era de Ultron. Se você não lembra mais a minha voz, eu sou o André Facas e estou aqui com o pequeno gaúcho recém-saído de um Grenal um pouco traumático, Vitor Azambuja. É, não foi traumático, foi 0-0, vamos lá, fé em Deus, agora consegui a vitória no segundo tempo. Aqui com ele também, que está depois de 8 anos preso no cativeiro, Luiz Garavello, o nosso Bambi virtual. É, só porque eu sou São Paulino, né, essa zoeira. É, mas não pra falar muito também, meu time tá uma porcaria esse ano. É, tá uma desgraça, né? Já que futebol não tá dando muito certo, vamos falar de cinema. Mas vamos falar de Era de Ultron, os Vingadores 2, né? Tão aguardado, 3 years in the making, $280 milhões investidos e o hype de mais de 8 mil, como diria eu. É 1 bilhão de sóis, né? Ardendo mais que 1 milhão de sóis, como diria o Center. Todo mundo já tá mais que aguardado, todo mundo já sabe que ele começa com aquela premissa básica do Ultron, né? Fez diversas adaptações aí da origem do Ultron. Não, só um pouquinho. Volta, né, que o filme não começa assim. Não começa, não. Ficou mas assim, porradaria, né? Já. Sim, o legal, cara, eu gostei muito desse começo de logo cair de cabeça na ação, que me lembra muito o filme de James Bond, cara. Eu gostei muito desse começo, tem um nome pra isso, não sei nem porque eu não vou lembrar, que já começa assim a história em andamento, porque naquela sequência de ação, que aliás é muito legal, o Joss Whedon já nos conta que os Vingadores se reuniram novamente, possivelmente por solicitação do Capitão América, depois do Capitão América 2, o Winter Soldier, né? Pra acabar com a Hydra que se revela no Capitão América 2, né? Na verdade, eles mencionam, eles são bem claros, em algum um momento dessa primeira cena, que eles estão unidos em missões para rastrear o bastão do Loki, o cetro do Loki. Isso, o cetro do Loki tá em poder da Hydra, né? Nem tanto por conta das consequências do Capitão América 2, mas sim por conta do cetro do Loki, que foi, né, o objeto principal aí do primeiro filme dos Vingadores, né? Uhum. E aí todos eles estão reunidos, né? É lógico, é uma consequência do Capitão América 2, principalmente pela postura do próprio Capitão América, né? Ele é o Chris Evans cada vez mais confortável na posição, tipo, eu que mando nessa porra. Uhum. É, não, ele já tá muito mais interessante o personagem, né? Já tá mais líder mesmo de campo, né? Que nem o Capitão América dos quadrinhos. E não só líder de campo, né? Mas ele consegue, tanto o personagem quanto o ator, ele consegue agora, por exemplo, ele consegue encarar o Robert Downey Jr. Uhum. Tranquilo, mesmo na argumentação, assim, o personagem do Capitão América, ele já tá sendo muito bem retratado. Inclusive, ele é o cara que mais team player, né? Que ele faz diversos combos, né? Sim. Com outros personagens, né? Tipo, joga o escudo pro Thor, dá uma marretada. Isso aí a gente até pode falar, né? Quem jogava aquele joguinho Marvel Ultimate Alliance 2, o 2 que tinha a possibilidade de combinar os golpes, assim... O Capitão América combinava o golpe com todo mundo com o escudo e parece que aproveitaram isso pro filme, né? Ficou bem bacana. E, assim, essa sequência de ação já mostra que os Vingadores já se conhecem, já estão mais íntimos e já operam como uma unidade de ataque, né? Uhum. É, isso aí é bem uma pegada bem militar, inclusive termos militares, né? O Supremos mandou um abraço nessa hora. É, o filme ele já começa com um salto temporal até em relação ao último filme da Marvel, que foi o... Sem ser o Guardiões da Galáxia, acho que foi até o Capitão América 2, né? Não, foi o Capitão América 2. Ele começa como uma consequência do Capitão América 2, né? Ele já tem um salto temporal. Ele fala passa algum tempo, uhum. Não se fala quantos anos, né? Pelo menos aí, se são 2 anos do que o Capitão América tá na SHIELD no Capitão América 2, deve ser uns 3 anos desde a Batalha de Nova York, né? Que é o Vingadores 1, né? Que é basicamente o tempo entre um filme e outro, né? Sim, sim. É, vamos dizer assim, alguns meses provavelmente depois da cena pós-créditos do Capitão América 2, né? Que é o Capitão América 2, não. Do Vingadores 1, que são os gêmeos, né, que aparecem. Não, é o Capitão América 2 e ainda tem duas cenas. É o último filme da Marvel que tem duas cenas e cenas importantes, né? Que é o Bucky fugindo e depois os gêmeos aparecendo já em poder do Von Strucker, né? Que, aliás, aparece só pra apanhar, né? Nesse filme, né? É, aliás, eu achei o... Aí, você que tá nos ouvindo agora... É, vale muito a pena ressaltar, porque a partir de agora a gente vai meter 1 milhão de spoilers, tá? Se você não quiser ouvir os spoilers, você já pega o seu player, já pula lá pela leitura de e-mails. Porque daqui pra frente, cara, é spoiler free, tá? É, a gente sabe que o comenta é feito pra gente falar do filme mesmo, que a gente já viu. Então, se você viu também, comenta com a gente. Se você não liga pra essa coisa, vem cá me dar um abraço, que eu também sou assim. Mas, se você quer ter a experiência da surpresa total, você pula pro próximo. Apesar de eu achar muito difícil hoje, né? Que o pessoal tem que reaprender a fazer trailer. Tá? Acho que também complicado. Ou sai do Face, né? Nesses momentos. É, ou sai do Face. Então, vamos lá. Cara, vamos falar primeiro do Strucker, né? Tipo... O Barão Strucker, que assim, primeiro o visual dele foi muito legal, né? Bem diferente do que a gente tava esperando, todo mundo, né? Uhum. E, cara, ele morrer numa foto... Eu fiquei chateado, porque podia ser um vilão... Podia ser um vilão que poderia ser, assim, no mínimo aproveitado no seriado, né? Não, mas ele vinha sendo aproveitado no seriado, não vinha? Não, ele era citado só. Ele era citado, eu achei que ele... Como eu não tô no episódio atual do seriado, eu só avancei um pouco... Eu achei que eles iam aproveitar mais agora, porque a segunda temporada do Agents of S.H.I.E.L.D., ela começa, não, agora que não tem mais a S.H.I.E.L.D., a gente vai se responsabilizar por acabar com o que sobrou da Hydra, né? Aí no começo do Vingadores 2, os caras acabam com o que sobrou da Hydra. Então eu acho que os roteiristas do Agents of S.H.I.E.L.D. tá se rasgando, né? Porque já tiveram que mudar tudo e acabam mudando pra melhor lá no Winter Soldier, e agora com Vingadores eles vão ter que mudar também. O foco, se é que seguia nessa linha, verdade, né? Posso estar falando bobagem. Não, na verdade, essa semana, né, agora, a semana que começa agora no dia 27, vai, o episódio da semana do Age of S.H.I.E.L.D. tem ligação direta, né, com Vingadores 2, que estreia nos Estados Unidos só no dia 1º de maio, ou seja, o Brasil viu uma semana antes. É, já, Da outra vez foi assim também, né? E já... vários filmes da Marvel, da Disney, estão saindo com uma semana de antecedência em relação aos Estados Unidos. Não, o próprio Vingadores 1, né? Principalmente quando tem feriado. Sim. Feriado prolongado, o pessoal adianta as estreias no Brasil por conta que feriado prolongado, o pessoal aproveita pra viajar, né? Vai pra praia, né? Eu moro na praia, foda-se, né? Então não tem problema nenhum. Vou pro cinema mesmo. Mas é isso, é basicamente por conta, mais por conta do feriadão do que por conta de algum privilégio, né? Acho que deu certo no Vingadores 1, repetiram. Na verdade, o filme estreia em vários lugares do mundo antes dos Estados Unidos, sim, né? Eu acho que os Estados Unidos é o último mercado. Se não me engano. É China, Europa, Inglaterra, que é parte da Europa, obviamente, e China, e o Brasil, né? Que são fora, e depois os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é o maior mercado consumidor, né? Mas esses mercados citados, eles são muito importantes para a bilheteria mundial, né? E até o momento da gravação desse podcast, só no Brasil, mais de quase 2 milhões de pessoas já foram ver Vingadores 2. Então, o negócio vai ser punk, 1 bilhão à vista aí. Bom, mas voltando pro Strucker. Voltando pro Strucker, né? E parece, sim, pelo que falaram na internet aqui, vamos confirmar essa semana, parece que a dica da localização da Sokovia, do castelo na Sokovia, vai vir do Agents of S.H.I.E.L.D. Olha, é uma... aí, vão servir pra alguma coisa. Parece que sim. Aí, tipo assim, putz, isso aqui é grande demais pra gente. Aí vão fazer a citação que vão mandar os Vingadores, entendeu? É, bacana. Ficaria bacana essa ligação. Até dentro desse link, eu sou da opinião que Vingadores 2, como o 1, linka os outros filmes da Marvel, embora não necessariamente seja uma coisa coesa com os outros filmes, né? Por exemplo, o Homem de Ferro 3, que foi a última vez que a gente viu o Tony Stark, ele tinha tirado o reator arc, não queria ser mais Homem de Ferro, não tinha mais armadura e acabou, né? Aquela coisa que foi cometida pela Marvel com o Homem de Ferro 3. E nesse filme ele já tá com uma atitude totalmente diferente, que já pega direto o Tony Stark do final do Vingadores 1, né? Ele meio que pula o Homem de Ferro 3, né? Ignora, né? Isso, na verdade, eu até ia mencionar isso mais pra frente, mas já que você tocou nesse assunto, que é uma coisa que, por exemplo, tá bem claro estruturalmente pras fases da Marvel, que Vingadores seria o evento, né? Se a gente... Vamos comparar isso com os quadrinhos. Como se os filmes fossem as séries mensais, né, de cada personagem, e o evento do verão fosse, né, a mega saga, fosse o filme dos Vingadores, né, que é aquele evento que, aquela coisa que nenhum deles sozinho consegue responder mesmo, que é, né, o grande mote dos Vingadores mesmo. Só que o Joss Whedon, tá muito claro aí, quem acompanha cinema, quem vê que ele, parece que a relação dele com a Marvel deu uma estremecida durante essa produção dos Vingadores, principalmente depois que o Edgar Wright saiu da direção do Homem-Formiga, né? Uhum. Que deu todo aquele problema. Edgar Wright é amigo pessoal do Joss Whedon. Joss Whedon se manifestou nas redes sociais a favor dele. E a Marvel, tipo, teve que refazer e tal. E você vê no filme dos Vingadores que não... Já dando um spoiler do que eu acho do filme, que o filme não é ruim, longe disso. Mas é um filme mais burocrático, né? É um arroz e feijão. Na verdade, ele tem a mesma gaiola do 1, que é o seguinte, ó, esses caras têm que aparecer. Dá um jeito de colocar no filme. Só que no Vingadores 2, você tem 3 personagens importantes, novos, que não tinham tido o filme deles. No 1 tinha lá o Gavião Arqueiro, que tinha feito uma participação no Thor, e aí eles introduzem ele muito rapidamente no primeiro filme, mas no 2 você tem que introduzir o Visão, que é um personagem complexo, que até dando um spoiler do próprio episódio, eu achei que ficou bem introduzido, me surpreendeu até, achei que foi competente. E você tem os gêmeos, né, o Pietro e a Wanda, que até parece que foi uma insistência do próprio Whedon colocar no filme, que eles sim, eu achei que ficam um pouco deslocados, assim... poderiam ter sido melhor aproveitados. Considerando o imbróglio dos direitos autorais da Fox, né, desses dois personagens, a gente fala muito do Mercúrio, mas a Feiticeira Escarlate também tá nessa pendenga aí. Ela só não apareceu na Fox ainda, mas teoricamente é da Fox, né? Também é da Fox, né, por conta da conexão dos dois com o Magneto, etc. Considerando essa pendenga, até a saída que eles encontraram foi muito boa, uhum, né? Não se fala muito da origem deles, eles são, né? Eles não desdizem, nem dizem que eles são mutantes. Eles dão a entender que eles ganharam os poderes por experimentos do Barão Strucker usando a energia da que a gente sabe agora, a Joia da Alma, né? Que era o cetro do Loki. Mas eles também não dizem que eles tinham uma predisposição, alguma coisa. O Capitão América chama eles de aprimorado, né? O termo que eles usam. Isso, que é inclusive o Capitão América faz uma brincadeira, né? Tipo, e os caras comentam, né? Eu nunca imaginei imaginei que alguém fosse tão doido o suficiente pra passar por experiências, experiências militares pra defender o seu país. O Capitão América olha torto, assim, tipo... Não, ele fala, ah, então tu acha que todo mundo... Oi? Então tu acha que uma pessoa que se submete a um cientista alemão pra passar uma experiência pra defender o seu país é louco, é isso? Ele fala pra Maria Hill, né? Muito bom. Essa parte é genial. É isso, e olha, tipo, pra ela, que é exatamente ele. Então, em Vingadores 2, você encontra tudo que você acha no Vingadores 1. Só que você vê que, assim, no Vingadores 2, no Vingadores 1, ele tinha uma grande vantagem que era o fator novidade, né? Sim, sim. Era a primeira vez, né? A primeira vez é... Tá todo mundo, assim, tipo... Todo mundo não tava botando muita fé de que ia dar assim muito certo, porque é difícil você amarrar todas essas linhas desses personagens. Não, mentira. Todo mundo tava achando que ia ser legal o filme. Tá todo mundo achando que ia ser legal, só que é um trabalho difícil. Podia ser legal, assim, tem muita coisa que é legal, mas não fica bem, você passa um pano, né? Mas, assim, foi bem feito, né? Além de tudo, foi bem feito o Vingadores 1. E o Vingadores 2, já o hype já tava lá em cima, né? É até uma comparação até um pouco injusta por conta disso, porque a galera tava esperando muito, tava esperando que a roda fosse reinventada. E, de fato, ela... De fato, assim, se você contar a história do universo Marvel do cinema, muita coisa interessantíssima acontecendo no Vingadores 2, como o próprio Visão. Acho mas aí, assim... o Visão por último, porque é complexo, assim, né? Uhum. Eu gostaria que a gente começasse primeiro falando do próprio cetro do Loki, né? Que todo mundo tinha uma desconfiança que ele era uma joia do infinito, e foi confirmado, né? Uhum. Eu acho assim, que o Vingadores 2, ele ficou meio, vamos dizer assim, numa velocidade cruzeira em relação a 1. Ele pegou basicamente a mesma fórmula, um novo vilão, né, que eu achei que teve muita semelhança com o vilão anterior do Loki, né, eu acho que eles deixaram o Ultron muito mais humanizado, né, pra ser carismático, pro público em geral gostar dele, né, mas... Eu entendi de uma forma a criação do Ultron, só que se a gente parar pra pensar... O grande erro, na verdade, nesse sentido, foi não deixar claro o que aconteceu ali realmente. Porque eles pegam, né, lógico, os Vingadores com a força total invadem uma base da Hydra. Se o Capitão América faz um arregaço, imagina os Vingadores todos, né? Eles conseguem o bendito do cetro, né? E eles falam que é a última missão dos Vingadores, conseguir o cetro. Uhum. Ok, eles conseguiram o cetro... O Tony Stark já estava com uma ideia, né? Ele já tinha a Legião de Ferro, né? Que são os drones do Homem de Ferro, pra criar um mundo que não precisasse dos Vingadores, né? Baseado no Jarvis, uma inteligência artificial que controlasse essa Legião de Ferro e que não fosse mais necessário os Vingadores. Fosse uma coisa automatizada. E eles não estavam conseguindo criar esse sistema. O cetro do Loki, dentro do cetro do Loki, eles descobriram aquele tal sistema operacional, né? Uhum. Alienígena. Que era muito parecido com o Jarvis. Que o Jarvis em si. Só que aquilo, não fica claro se aquela inteligência já estava pronta, se eles mexendo, né, naquele processo deles tentando operacionalizar aquele sistema na Legião de Ferro, se ali se corrompeu, que tipo de alterações que ele fez. Ali ficou muito nebuloso. E se você for parar pra pensar, é meio complexo explicar isso mesmo. Uhum. O próprio Ultron mesmo, a origem dele nos quadrinhos é meio complexa, né? Porque ele é criado pelo Hank Pym, né? Uhum. E, em tese, a ideia do Ultron é... O Hank Pym queria criar uma inteligência artificial que fosse benéfica, né? E, de repente, do nada, ela simplesmente decide... Não, a melhor maneira de proteger o mundo é destruindo a humanidade. O Ultron é meio, assim... Não explica direito, né? Como é que chega nesse... Então, o Ultron dos quadrinhos, você até entende, porque ele é lógica pura. Sim. Né? Ele é muito mais... A gente fez uma comparação, conversando com outros membros da quadrinha. A gente fez uma comparação muito com a Skynet. Uhum. Que a Skynet, assim, ela se sentiu ameaçada e ela destrói a humanidade porque se sentiu ameaçada, né? Então ela cria a guerra nuclear lá entre dispara os mísseis da Rússia nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai retrucar e começou a guerra nuclear. Pronto, acabou a humanidade. É o contrário, eu acho, né? Aí, no caso da Skynet. É os Estados Unidos que dispara primeiro. A ideia básica é essa, quer dizer, porque é lógica pura, né? Bota dois inimigos pra brigar com armas que eles não conseguem controlar. É lógica pura. O Ultron, teoricamente, ele teria que chegar nessa conclusão pela lógica. Mas você vê a primeira merda que ele, assim... Primeira coisa que ele faz, ele se descobre consciente, né? Ele conversa com o Jarvis. Primeira coisa que ele faz pra se informar, cai na internet. Já deu merda. Nada de bom pode vir na internet, né? Ele viu o RBR, ele falou, não, isso aí tem que acabar, vamos acabar com isso. Primeira coisa que ele foi comentar lá no sistema de comentários do MDM. Aí não deu certo, cara. Isso é óbvio que não deu certo. Depois ele foi pro comentários do YouTube, aí já era. Se ele caiu no MBB fórum, cara, já era. Se ele caiu no MBB, aí tá explicado porque que o Ultra é assim. Mas, assim, a meu ver, aí tá, tipo, aí é... Envolve muito aquilo que a gente tá falando da direção dos problemas que provavelmente aconteceram nos bastidores dos Vingadores 2, que a gente não ficou nem sabendo. Porque o Joss Whedon tava falando que o filme tinha 3 horas o primeiro corte. Sim, sim. Morte, e a gente... 171 minutos, se não me engano. Não, era 240 minutos. Aí dá 4 horas. Não, 4 horas é menos, era 180, perdão. É, era 171, alguma coisa assim. É, era quase 3 horas de filme. Quer dizer, eu fui no cinema e vi um filme de 2 horas. Quer dizer, quase uma hora de filme foi cortada. Então, quer dizer, provavelmente muita explicação de um monte de coisa que a gente vai falar aqui hoje tá nessa hora. E principalmente na criação do Ultron. Eu entendo que a personalidade do Ultron, tanto que o Tony Stark chama ele de Júnior em um momento, siga aquele molde da origem do Visão, né? Dos padrões mentais. Se realmente ficasse claro que eles usaram os padrões mentais do Tony Stark, que é ser, tipo, sarcástico, que é ser irônico, que é, tipo, anexado a essa lógica fria de um sistema operacional, você entende a criação do Ultron, tá? Do jeito que ele é. É, mas, de fato, da forma que foi feita, de fato, fica estranho. Por que que ele é desse jeito? Por que que ele é tão humano? Que ele faz referências pop só porque ele é acessou a internet? Referências bíblicas, né? Referências bíblicas. Inclusive, a Bíblia é muito citada. Uhum. É uma parte que eu gostaria de falar na parte do Visão, cara. Que Visão pegou emprestado a origem de outro personagem e essas referências bíblicas também. O Adam Lock. Adam Lock, né? É. Exatamente. Desculpa. Antes de continuar, tem uma cena. Tem a festa, né? A bendita cena da festa. Que tem a melhor... Aproveita pra mostrar todo mundo, né? Todo mundo que já foi herói nos Vingadores. Ou, né, ou no quase, universo Marvel. Né? Ou quase, né? Porque faltou a Pepper e a Jane, né? É, mas eles explicam, né? Também. É famoso. Quem não aparece é quem é citado. É o Bucky, é a Pepper, é a Jane, né? Sim, é... Assim, são personagens que são importantes... Que não tinham simplesmente não ia ter tempo nem dinheiro pra contratar, né? A Gwyneth Paltrow e a Natalie Portman pra botar pra falar, pra aparecer, né? Então eles inventam lá uma sequência até legal e o melhor aparição do Stan Lee, né? Sim, acho que é. Tomando a cachaça de Asgard lá, né? É o Mé. Tem aquela cena, né, que todo mundo já viu pelos teasers, né, que é a cena dos Vingadores tentando levantar o martelo do Thor, né? E a Viúva Negra também dando em cima descaradamente do Bruce Banner, né, também. Aliás, vocês também não ficaram se perguntando o que aconteceu com a Beth? É. Sim, né, mas trocou a Liv Tyler pela Scarlett Johansson, né, tipo, até aí, até tá, né, aceito. Se tivesse trocado pela Dra. Ellen Shaw, eu não ia ficar satisfeito não. Mas tem a introdução da Ellen Shaw, né, que ela é importante na origem do Visão, e é importante também pro arco do Gavião Arqueiro, né? Sim. Que o Gavião Arqueiro, ele é, assim, pelas primeiras resenhas, eu achava que ia ser muito mais importante do que ele foi. Quer dizer, tem muitos momentos legais no filme, mas ele não é, tipo, o grande herói do filme. Eu acho. Na verdade, o Joss Whedon, ele torna o Gavião um personagem interessante, coisa que já tinha acontecido nos quadrinhos, até de maneira mais competente, né? Mas eu achei que ele tava preparando o público pra matar o Gavião, sabe? Eu tinha certeza que o Gavião ia morrer. Quando aparece a família dele, ele diz, esse puto vai morrer. Quando ele fala pra mulher, não, essa é a minha última missão, prometo. Eu tinha certeza, vai morrer, é certo que vai morrer. Famoso caso do policial que vai se aposentar na semana que vem, né? É, exatamente. É o Murtock, né, Duto? É, uma diferença é que o Murtock nunca morreu, né? Quase, mas se fudeu grande, já. É. Aí o Joss Whedon inverte a expectativa de todo mundo e na cena que era pro Gavião morrer, quem morre, ou pelo menos aparentemente morre, né? Tem tempo de fazer uma piadinha aí, é o Mercúrio, né? É, esse eu tomo spoiler na sua cara, né? Tipo, o Mercúrio aparece e morre. Eu achei, primeiro, né? Foi um comentário que eu fiz com o Márcio até no telefone. Um velocista morrer de tiro? Não, é que esse Mercúrio tá... Ele perdeu pro Mercúrio do Bryan Singer. Isso pra mim tá muito claro. O Mercúrio do Dias de um Futuro Esquecido lá é muito melhor que esse dos Vingadores. Eu acho que o Joss Whedon, ele se acovardou no desafio de entrar nessa briga dos velocistas, né? Tanto depois daquela cena maravilhosa lá do Mercúrio do Bryan Singer, tanto que se você pegar um ano de seriado do Flash já, né? O Joss Whedon, eu acho que ele meio que, tipo, tirou o corpo fora de querer, tipo, inventar a moda com o Mercúrio. Então ele fez o Mercúrio bem arroz com feijão. É, tipo, verdade. É bem normal. E eu reparei um detalhe, que não sei se vocês prestaram atenção, que muitas cenas mostraram o Mercúrio cansado. Sim, sim. Assim, pô, depois de dar um pique ou outro tal, ele aparece com a mão no joelho, tipo assim, sabe? Tipo, cansado. Uhum. Ele, inclusive, toma um tiro de raspão, né? É bem normal, que essa cena do tiro de raspão é muito boa. Que ele olha pro polícia assim, porra! É muito boa. Não, porra, isso... cara, mandaram parar, caralho, porra. isso dele aparecer cansado é uma coisa bem inteligente, porque é uma implicação de super velocidade é que o cara tem que ter uma disposição infinita, né, pra correr daquele jeito. Ah, deu a volta ao mundo correndo, mano. Não é uma coisa assim, mesmo que o cara seja rápido, não é uma coisa que ele não vai cansar, né? Isso eu até achei uma acréscimo interessante do Joss Whedon pros velocistas, sim, né? É um pouquinho de Wally West. É antes da força de aceleração, depois eles não mostram isso. Até na série aparece o Barry comendo pra caramba. Sim. Mas agora que ele tá sabendo da força de aceleração, então provavelmente eles devem esquecer isso também. Sim. Então assim, ele parece muito cansado. Então assim, eu até entendi que assim, puta, aquela hora o Gavião Arqueiro vai morrer. Não, eu tinha certeza. A hora que ele olha pro gurizinho assim, tá bom, vou lá buscar. Ele, vai morrer agora, é agora. Tava preparando já. E quando o Mercúrio morre, eu entendo que é meio que assim, a Marvel tirando o corpo da briga pelo Mercúrio, entendeu? Sim. Tipo assim, deixando claro, olha, o Mercúrio é da Fox e a Feiticeira Escarlate é nossa. É, eu acho que também foi bem nesse esquema Eu acho que foi assim, tipo, pra resolver muito mais rápido, é muito mais simples essa situação, né? Ah, eu acho que também realmente a Marvel falou, a gente não quer se meter nessa briga, então a gente vai pelo menos garantir a Feiticeira Escarlate pro nosso lado, né? Mostrar, agora a gente tá usando bem, agora se vocês quiserem usar, tentar fazer melhor. Mas essa Feiticeira Escarlate deles, na verdade, é uma Jean Grey, né? É uma Jean Grey. De Feiticeira Escarlate não tem muita coisa. Ela entrou, isso aí já falando até um pouco da nova formação dos Vingadores, né? Spoiler de novo na sua cara. Não, a gente já avisou lá no começo, tem spoiler, não precisa avisar cada vez. Não, mas é até spoiler da resenha, né? Ah, tá bom. Ela entra muito no slot do Hulk, né, cara? Deixa bem claro, inclusive na cena da morte do Mercúrio, então ela tava indo meio que tipo na ponta do dedo, né? Na hora que o Mercúrio morre, ela solta todo o potencial dela, tipo, aí tu fica, caralho, essa é realmente aquela Wanda psíquica que a gente vê nos quadrinhos, né? Mas isso a gente já viu nos filmes dos X-Men, né? Pelo menos no 2 e no... E até naquela porcaria que foi o 3, até os efeitos especiais são meio parecidos. Eu achei que ela ficou muito, muito guspida de Jean Grey, cara. Mas é um poder. O poder dela é um poder muito difícil pra você traduzir ela visualmente, né? Sim, sim. Como assim? Como é que você vai reproduzir visualmente o controle de probabilidades? É um poder difícil de adaptar. Mas sei lá, né, cara? Se propôs adaptar... Se fosse um filme com menos personagens, talvez até fosse mais fácil. Só que como é um filme com, tipo, só de heróis, você tem aí 9, 10, se você contar o Máquina de Combate, né? Uhum. Na verdade, eu achei que eles acabaram colocando ela no filme pra ter aquela cena do Hulk contra a Hulkbuster, né? A Verônica. Aquela cena em si até serviu mais adiante no filme, ela acaba sendo importante, não é só um fanservice. É, quando o Hulk vai embora, tu vê que também é uma consequência daquela hora que ele perdeu o controle. Mas eu acho que teria sido muito mais interessante se o Hulk tivesse, de fato, perdido o controle por outro motivo. Talvez até por estar preocupado com a Viúva Negra lá. Aí ele enlouquece, pira e vai atrás dela, sabe? Agora, ele perdeu o controle porque ele tava controlado mentalmente pela Feiticeira Escarlate, eu achei um pouquinho assim de facilitou demais assim a cena, sabe? Mas você entende que é uma repetição do plot do primeiro, assim, na verdade e ainda tem isso, né? Os Vingadores, eles tinham conseguido controlar ele lá com aquela canção de Ninar, né, que é a Viúva Negra, tipo, conseguiu lá ter algum tipo de influência sobre o Hulk. É, né? Uma mensagem subliminar, né? Tanto que ela começa sempre do mesmo jeito, o sol tá quase se pondo. Sim. E essa referência até do sol tá quase se pondo, eu não sei se por isso, mas tem a ver um pouco com a origem do Hulk nos quadrinhos, que ele só se transformava no Hulk à noite. Sim, né? Sim. E era sim, o Hulk cinza ainda quando ele surge. É, pode ser uma referência, mas é aquilo, tipo, os Vingadores meio que tinham ele sob controle já, então, quer dizer, mas ele é uma bomba relógio, né? O fato dele, tipo, decidir fugir, assim, todo mundo quer ver Planet Hulk, né? De alguma forma, ele dentro da nave, saindo do planeta e acabando assim. É, até aquele final que falam que a nave caiu em Fiji, meio que caga um pouco isso. Não, eles... Uhum. É aí que tá. Ele deixa em aberto, porque ele fala, ó, a nave caiu, mas a gente não consegue confirmar se é a nave mesmo, entendeu? Então, o que eu entendi foi assim, o Joss Whedon, ele fecha algumas portas, como, por exemplo, o Homem de Ferro 3, ele praticamente fecha a porta na cara, e ele abre outras. Então, ele resgata a SHIELD, porque... Ele fecha a porta na cara do Capitão América 2, né, cara? Porque... ele meio que diz, não. Você entende o final do Capitão América 2, que a SHIELD está totalmente destruída. Tipo, inclusive todos os porta-aviões. Uhum. E aparece um porta-aviões do nada, né? Que é uma coisa que, na verdade, eu não engoli muito no Capitão América 2, porque, assim, ó, não é possível que não tivesse uma quantidade suficiente de agentes leais à SHIELD, além daqueles que aparecem aí na série lá. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito porque o filme é bom. Eu acho que ele fez assim, ó, a SHIELD estava muito grande no cinema, por culpa também da série, que na série ela já surge com outro status, bem diferente do que ela aparece primeiro nos cinemas. E aí eu tô a fim de resgatar a Shield mais pra origem dela aqui no primeiro filme, que é, e nos quadrinhos também, é aquele porta-aviões, ponto. Isso é a Shield, entendeu? Não é uma organização com milhares de bases e milhares de não sei o que, como vinha sendo mostrada na série, como foi mostrado no Winter Soldier, que o Nick Fury tem chefe. O Nick Fury nunca teve chefe nos quadrinhos, sabe? Não, aquele conselho, o conselho sempre existiu. Não, mas não... no começo da Shield lá na origem. Mas não o personagem do Robert Redford, entendeu? Não tinha nenhuma pessoa especificamente acima do... Eu entendo ele como emissário dos caras, né? Tipo assim, como parte do conselho ali, né? Isso aí não vou te falar que não me influiu, não me... Eu entendi o Robert Redford mais ali uma posição política. Não, é. O Nick Fury é mais uma posição operacional. Né? É aquela história como era em Esparta, né? Você tinha dois reis, o rei político e o rei da guerra, né? O rei militar. O Leônidas, que a gente conhece, era o militar. E dá pra entender assim dessa forma. Mas, enfim, eu achei que, assim, quando começou a série, eu já achei, cara, vocês estão transformando a Shield num negócio muito grande e tem centro de treinamento e já existe desde a Segunda Guerra. E não é muito a visão que a gente tem da Shield nos quadrinhos. E o Josino meio que resgata a Shield dos quadrinhos. É aquele porta-aviões, acabou. E é um grupo de agentes, não é uma coisa enorme assim, sabe? O que, na verdade, justamente me salta muito aos olhos é essas pequenas incoerências com o que aconteceu depois dos Vingadores, com o que vai acontecer nos Vingadores 2. Quer dizer, o Joss Whedon, ele é um diretor que ele tem uma pessoa, ele gosta de criar as mitologias dele, né? E Vingadores é justamente o que ele não pode fazer, porque os Vingadores é o seguinte, é juntar aquele bando de heróis, contar uma história e ir embora. Ele não tem que criar, tipo, ele não tem espaço para desenvolvimento de personagem, que é as forças dele, né? É, mas nesse filme ele faz isso, né? É, então, ele tenta fazer isso, mas assim, por exemplo, a próxima aparição da Viúva Negra, ela não vai falar do Bruce Banner. Tava tão apaixonada assim. Esse relacionamento me incomoda, Viúva Negra e Bruce Banner. Não, mas não tem incoerência, porque no Capitão América 2 ela aparece com uma correntinha com uma flecha. No Vingadores 1 é deixado bem claro que ela e o Gavião Arqueiro têm alguma coisa. Ou já tiveram, sabe? Tipo, eles não são melhores amigos. Não são só melhores amigos, né? Não são só melhores amigos. Talvez tenham sido, provavelmente tenham sido amantes quando eram agentes de campo, alguma coisa assim. Entendeu? Deixa bem claro isso. Depois ela vira tipo a que mulher ia ficar transando ruiva sendo melhor amiga do seu marido? Sabe, tipo, ainda mais grávida com dois filhos pequenos, sabe? Tipo, porra. Não tem, assim, e essa parte, tipo, não tá claramente, tipo assim, desfazendo algumas coisas, sabe? Tipo, claramente a Viúva Negra tava, tipo, se interessou pelo Steve Rogers, o Steve Rogers deu corte nela, e ela tinha alguma coisa com o Gavião Arqueiro. Agora ela vai de novo, vai em cima do Bruce Banner. E o próprio Bruce Banner nem fazia nenhuma menção à Beth, sabe? Tá todos eles ali, até o Thor tem a Jane Foster e o Bruce Banner esqueceu que a Beth existe, sabe? É, tipo, ignorando um pouco o Incrível. Mas eu não foco nas coisas que ele diz dos filmes anteriores, porque ele diz Homem de Ferro 3, que pra mim tá valendo. Tá valendo ele ter feito isso, né? Desde dizer o Homem de Ferro 3, pra mim é um serviço. É, eu também acho. Sim. Mas eu acho que ele deixa elementos ali, ele meio que direciona pros outros filmes. Então tem muito claro ali o link com Ragnarok, né? Muito claro com o próximo filme do Thor. Sim. Aquela... o momento ali que a Feiticeira Escarlate, né, induz os sonhos lá, que até eles têm o cuidado de colocar uma participação lá do Idris Elba. Ah, né, ficou legal pra caramba. O Randall. Ali, né, que tipo... Eu achei aquele momento que fosse aparecer a ela, né? É, ele que eles não têm atriz ainda, né? Algumas coisas eles estão tomando cuidado. Como o Thor vai ser Ragnarok, isso tá anunciado, mais que coerente, o Thor tem uma visão do Randall avisando ele. E também é só isso, o Randall só avisa, sabe? Ele não vincula a história. É participação, né? É, como eles estão pensando se vão fazer Planeta Hulk, ou se vão fazer o Hulk no espaço com os Guardiões, o Hulk aparece indo embora e aí ele dá um gancho dúbio. Ó, não, ele tá na Terra... Ou não, ele dá um gancho duro. Aí você pega a entrevista do Joss Whedon, ele diz que pro Hulk funcionar, ele tem que ter essa dualidade do Banner, né? E o Planeta Hulk é uma história que você não tem dualidade, é o Hulk e pronto, acabou, né? Num cenário alienígena. É muito mais uma aparição. Então, tipo assim, que ele não faria um Planet Hulk. Ele deixaria as histórias do Hulk na Terra, porque faz mais sentido pro tema do personagem. Mas assim, falando em consequências, acho que eles têm uma oportunidade de redimir os dois primeiros Thors, que são filmes legais, legaizinhos, que não são caraca, que filme legal. É, são, então, entre os filmes mais fracos da Marvel. Né? O próprio Thor, né? Vocês não acharam que nesse filme o Thor é o personagem que menos aparece, assim? Eu achei. Parece que ele tá vivendo a história dele lá, não, vou descobrir que porra é essa aí que tá acontecendo. Tem um arco totalmente independente ali. Ele, se precisar de mim, eu apareço no final, na luta final. A luta final eu não achei tão boa, porque tem momentos que os, personagens somem. Por exemplo, quando a Feiticeira Escarlate tá lá guardando a bateria que tem que apertar com a mão, ele é um robô que controla tudo, mas ele tem que apertar com a mão bater o negócio lá que derruba o meteoro. Ele não aperta de primeira, né? Aí o Visão tá sumido, entendeu? O Visão tava ali, cara. Ele tava naquele mesmo espaço físico que ela. Onde é que ele tava esse tempo todo, sabe? Tem heróis que desaparecem, né? Isso aí você entende porque o próprio... O primeiro ataque do Visão tira a conexão do Ultron. Isola ele das coisas. Sim, sim, então, isso assim, sim. Isola ele do... Aí ele tem que assumir o controle manual. Tanto que ele tem que pegar na vizinha, ele pilota na vizinha na mão, né? Exato. Então, assim, eu entendo que ele não... Ele teria esse acesso que o Visão tirou dele. É isso aí, beleza. É, só que os drones dele, os Ultron de verdade, os Ultron que valem, que tem a cara dos quadrinhos, eles continuam funcionando, né? Então é estranho, sabe? Não, eles continuam funcionando, mas ele não pode pular de corpo em corpo, só tem cópias dele, né? Não, ele pula, tanto que no fim do filme ele tá no outro drone, entendeu? Sim. O Visão confronta ele, ele tá no corpo de um drone. É que nem, a gente tem que pensar que nem fosse fazer copia e cola no computador. Não é o Ultron, é um Ultron. É, pode ser. Isso aí me incomodou um pouco, a limitação do Ultron. Eu achei o Ultron um personagem muito... Ele é um personagem humano super forte com uma armadura, sabe? Não é nada mais que isso. Ele é um... Não, ele foi... Não, ele ficou bem claro que ele é um Homem de Ferro do Mal. É, sim. Exatamente. É basicamente isso, sabe? Tipo, e inclusive até a escolha do James Spader pra fazer isso... É por isso que eu falo que tem... Provavelmente tem algumas cenas que explicam melhor isso que não saíram no corte final. Porque tem muita coisa ainda que ficou pra explicar e não explicou, entendeu? É, eu acho que eu vi... Eu falei isso quando saí do cinema pra um amigo meu que foi ver comigo. É, eu acho que esse filme se beneficiaria muito de uma versão do diretor. Que eu não sei se vai sair, porque até pra finalizar a cena seria caro, né? Mas é um filme que precisava de uma versão do diretor, sabe? A versão explicando esses detalhes que eles acharam por bem cortar na versão do cinema, sabe? Como, por exemplo, aconteceu com o Atman, né? Sim, inclusive a origem... Eu acho que os momentos mais complicados são os momentos da origem do Ultron e da origem do Visão. A da origem do Visão nem sofreu tanto. Uhum. Mas, assim, a do Visão ela só é rápida ali, mas... Só pra explicar, né? Como é que o Visão surge? O Visão é basicamente uma coxa de retalhos, né? Porque ele é... como a gente já citou a Ellen Cho. Ellen Cho, ela é uma cientista coreana, né? Que o pessoal já tá falando que até tem ligação com a Amadeus Cho, né? Que é um coadjuvante do Hulk. Tomara que não, né? Vamos torcer que não. Ô, personagemzinho inútil, cara. É escola de Miozen de personagem, cara. É, mas papá, não precisava. Entendeu? Já tinha o Rick Jones. Não, o Rick Jones virou A-Bomb, né? Um abraço pro Lobby. E aí é o seguinte, tipo, ela tem um sistema que ela, tipo, ela faz uma impressora 3D de tecido humano. Isso, não é bem um tecido humano. Entendeu? Uma impressora 3D. Ela chama de simulacro, né? Uma coisa que imita tecido simulacro. Humano. É sintético, né? Como se fosse um tecido humano sintético. O Gavião Arqueiro usa desse benefício constantemente, porque ele só se fode. E a mulher dele até menciona, a mulher dele menciona que dá pra saber a diferença. Uhum. Até tem uma cena legal, desculpa te cortar, quando o Gavião Arqueiro tá recebendo tratamento lá, que a viúva fala assim: ah, não, tem que salvar ele porque fingir que a gente precisa desse cara é muito importante pra moral da equipe, sabe? Manter a equipe unida. E aí o Tony dá uma tirada, dá várias tiradas com ele, né? O Banner pergunta: ah, como é que tá o Barton? Ah, cara, infelizmente ele ainda é o Barton, e o outro: isso é terrível. Quer dizer, eles dão a entender que eles não gostam dele, sabe? Eles meio que mantêm ele ali por pena, sei lá qual é o problema. Ah, não, eu acho que a zoeira ali é infinita, cara. Não, acho que eu não entendi que eles não gostam dele, não. Eu acho que eles gostam de zoar ele só. Mas em nenhum momento alguém diz: tá aí o Barton, como é que ele tá? Tô preocupado com ele. Ninguém tá nem aí pra ele, cara. Ele tá se fudendo lá, levando o tiro a hora que ele tá batendo papo com a... Aliás, ele, eu acho que tem uma das melhores cenas, das melhores falas do filme é ele, né? Tem outra também que ele tá lá levando tiro e diz: ó, a cidade tá voando. Pra mim essa é a cena resume o filme. A cidade tá voando. Nós estamos numa cidade que tá voando, atacados por um exército de robôs, eu tenho um arco e flecha. Nada disso faz sentido, é muito bom, cara. Na verdade, eu acho que o pessoal tá falando do personagem, não é por essa parte da família, é pelas cenas deles em Sokovia. Porque dá pra ver ali, se no primeiro filme eles tinham ficado deslocados, lutando com os Chitauris, nesse filme tá muito claro que ele é o cara que fica pra trás pra ajudar a população enquanto o pau tá quebrando, entendeu? Uhum. Sim. O pessoal tá se pegando lá com os drones Ultrons e ele é o cara que tá tirando as pessoas que estão presas nos escombros. Até tem uma cena que ilustra isso, né? Que o Mercúrio pega a Wanda e se manda e diz pro Gavião Arqueiro tentar acompanhar. E ele vai a pé, né? Ele não tem... Ele não tem por ninguém que fazer. Iria saber, né? Ele aponta a flecha, pergunta, ninguém vai saber. Pois é, que pena que ele morreu, já tô sentindo falta dele. Não, que a hora que eles estão no círculo lá defendendo lá o botão, é, na hora que assim, cadê a Natasha? Ela tá falando, eu tô aqui, tá chegando de caminhão. É que nem todo mundo pode voar, sabe? É, tipo, muito bom. É, então tem algumas cenas que a Natasha até ela se envolve um pouco mais na parte super-heróica, assim. Mas o Gavião tá muito... Ele é o herói do povo, né? Que é mais ou menos o que o Matt Fraction faz na série solo dele. Ele é o herói que tá pra ajudar as pessoas, né? Lutar com o super-vilão é o problema dos outros. É, ele não vai... Ele tem um arco e flecha, né, cara? Ele vai fazer muita coisa contra o Dr. Destino, sabe? Não faz muito sentido. Aliás, falar em Dr. Destino, vocês não acharam que Sokovia era pra ser a Lativeria, mas não pôde? Não, era pra ser o Mundo Agora. É, provavelmente. O Mundo Agora, que é o do Alto Evolucionário? Exatamente. Que é o, segundo o dicionário Marvel, o berço de nascimento de Wanda e Pietro Maximoff. Ah, então tá. Não. Porque eu achei que era uma nação genérica do leste europeu e soviética, Lativeria, mas não deu pra ser a Lativeria. Não, talvez, se fosse um universo integrado com tudo, talvez ele até tipo, fizesse essa gambiarra e falasse que era a Lativeria mesmo e foda-se, entendeu? É, mas assim, como eles não têm esse direito, era pra ser o Mundo Agora. Não sei a que ponto tá o Mundo Agora, porque o Mundo Agora tem muita influência também dos X-Men, né? É. Não, o Dagore seria das histórias do... Pois é, o Auto-Evolucionário. O Auto-Evolucionário já brigou com todos. Acho que não entraria nos X-Men, não. É, então, entra naquela zona daqueles personagens cinza, né? Que, tipo, você não sabe exatamente onde é que ele pode se encaixar, mas... E aí que a solução mais fácil é criar um país genérico novo. Eu acho que entraria na Fox pelo Quarteto Fantástico. Porque o Auto Evolucionário tem muita relação com o Adam Warlock e o Adam Warlock foi criado numa história do Quarteto Fantástico. Aí pode ser que a Fox incomode por causa disso. Mas o Adam Warlock é um personagem que é muito relacionado aos Guardiões da Galáxia. Pois é, eu não sei se ele vai aparecer. A Marvel tem o jeito do Adam Warlock. E aliás, tem. E nem precisa ter mais, né? Porque o Visão agora é o Adam Warlock, né? É, já assumiu esse papel, né? Como a gente tá falando lá, até de dar essa volta toda, voltando lá pra origem do Visão, a Ellen Show, ela tem na Coreia, né? Inclusive, o roteiro do filme, ele é mundial, né? É, eles vão até a Coreia e ela tem, tipo, eu não lembro agora como é que ela... O berço. O berço, na verdade, o que que é? Como se fosse um caixão, né? Que eles estão imprimindo um ser humano. Eles podem a capacidade de imprimir, fazer um ser humano artificial, que é o que o Ultron quer ser. Ele quer ser um novo Adam. Uhum. Entendeu? Pegou? É, só que ele quer usar como matéria-prima, tem um detalhe, né? Ele quer usar como matéria-prima o Vibranium. Que, aliás, nas cenas envolvendo o Vibranium, ele também já... O Joss Whedon já preparou o terreno pro filme do Pantera Negra. Pantera Negra. É, inclusive... Já até o vilão, né? Ulysses Klaue tá lá, né? Tá pronto. A Sônica... Perdeu, inclusive, o braço, já. Aliás, uma das cenas mais facepalm pra mim é o Troll pedindo desculpa, né? Arranca o braço do cara, desculpa, cara. Tá, mas ele fez sacanagem. Ele fez ali. Foi irônico pra caralho, foi por isso. Não, mas a hora que ele se irrita com o cara, porque esse Ultron é muito humano, cara, é demais. Eu acho até que a escolha do James Spader influenciou demais isso. Não, é por isso que eu tô te falando, cara. É, eles usaram, era pra ser tipo, uma inteligência artificial com os padrões mentais do Tony Stark. E assim, por algum motivo isso saiu do último corte. E aí ficou esquisito, entendeu? Ficou esquisito. Tá claro isso, é a resposta mais simples que tem. Uhum. Mas não parece em nenhum momento, entendeu? Tipo, então fica esquisito, né? E aí, tipo, o Visão, o que que ele é? Ele é um corpo, né, feito de Vibranium. Pro Ultron, Teb, o que sobrou do sistema operacional do Jarvis, a joia da mente, né, que é aquela... da alma seria do Adam Warlock, né, da mente pro Visão. É, não, eles falam... o Thor fala claramente que é da mente mesmo. É a joia da mente. E tem lá, ele coloca, eles abrem o cajado do cetro do Loki, pegam a joia, colocam como uma fonte de poder pra ele, né, então um androide tem vários poderes, mas eles não explicam de onde vem, entende-se que é da joia. Eles não explicam, na verdade, nem quais são os poderes dele, né? Isso, e o que eu entendo é que é uma chupeta mágica. Não chupeta, não, tipo, né, sexual, mas uma chupeta quase automobilística. Que o Thor faz, né? Que ele aparece do nada, mete um raio ali e sai o Visão. É, não, mas aquilo ali, primeiro é uma referência ao Frankenstein. Sim. É, usar o raio pra dar vida pro homem artificial. Segundo, que a gente tem que lembrar, que é uma coisa que o Whedon trabalhou mais até do que os filmes do Thor, no Vingadores, ele trabalha isso, que os poderes do Thor não é exatamente eletricidade, é aquela energia do Tesseract, sabe? É a Dark Energy. A energia negra. Então, e a gente não sabe bem o que a energia negra faz, né? Tanto serve como uma fonte básica, por exemplo, ela carrega o reator Arc, que também é nessa linha, um outro tipo de energia, e ela concede poderes e até um pouco da personalidade do Thor pro Visão, né? Não é só um raio, é a Dark Energy que aparece lá no começo do Vingadores. É aquilo que o Thor fala que é meio magia, magia e ciência no mundo dele é uma coisa só, né? Uhum. É mais ou menos uma parte cósmica que, assim, ele... E é claramente que o Thor passa um pouco da nobreza, influencia o Visão, porque o Visão passa por ele, olha pra ele, você vê que as manoplas crescem, né? Isso, isso. É, ele faz crescer a capa. Os detalhes do Visão tem muita coisa do Thor, assim. É, e, óbvio, a cena... A única cena que o cinema parou pra bater palma, né? Típico de pré-estreia, né? Todas as cenas de ação, tudo... Isso aqui. A única cena que a galera bate palma é a hora que a cena que o Visão tá segurando o martelo como se fosse nada. Ah, que é muito boa. Vamos combinar que foi uma solução... Sim. Foi uma solução muito bem pensada deles pro Visão já ganhar a confiança dos heróis ali, né? Porque não fazia sentido. Ah, vamos levar esse cara junto, né? Até porque a cena deles ali, pô, vocês vão fazer isso de novo, cara, vocês fizeram um bagulho de... Acabaram de fazer uma merda violenta que a gente tá tendo que arrumar aqui, vocês vão fazer de novo. É, e é o Visão quem apazigua, né? A forma que eles acharam pra acabar, e é uma coisa do Edon isso, porque aquela cena lá da festa, todo mundo tentando levantar o martelo, é justamente pra o Visão lá na frente levantar o martelo, né? Sim, sim, exatamente. É pra explicar pro público qual é o sentido daquilo, né? Qual é o sentido daquilo, quer dizer, então o Visão levantando o martelo, foi a cena que todo mundo ficou, caraca, agora sim, né? Tipo, os nerds já tinham entrado em delírio, né? Ouvir o Visão surgindo do nada, né? E um abraço pro Daniel HDR, lembra o primeiro podcast de Vingadores que a gente fez, que a gente falava que o Visão não tinha pinto? Explicado, tá lá, ó. Mas o interessante é que esse filme, as pessoas têm criticado um pouco o excesso de humor nos filmes da Marvel. Mas eu achei nesse filme o humor mais bem colocado. Por exemplo, lá no final, quando a cena já acabou, e tu já acabou que o Capitão América faz uma piadinha. Ah, mas e se ele colocar o martelo no elevador? O elevador é uma máquina, o martelo vai subir, entendeu? É, quer dizer, que eles brincam com isso do Visão ser digno de segurar o martelo, apesar de ser uma máquina, sabe? É bacana como esse filme brinca com as incoerências. Isso é dos quadrinhos, né? Não foi o filme que inventou o Visão. Sim, é lógico. Essa é uma marca do Joss Whedon, porque assim, ele faz isso mesmo, tipo, ele brinca com o absurdo das situações, né? É, eu vi a Buffy, vi Firefly, Serenity, é isso, cara, eles mesmos, os personagens olham pra situação ridícula, né? Da situação que a fantasia cria, que a gente meio que suspende a crença pra poder aceitar aquilo, eles veem a ridícula situação e expõem, né? É, tu comentou na Buffy, umas temporadas, eu vi também Buffy, umas temporadas adiante na Buffy, que é sempre aquela história no episódio, né? Surge os vampiros, matam todo mundo na cidade, depois os vampiros vão embora e as pessoas continuam ali como se nada tivesse acontecido. É, tem um episódio que a Buffy comenta, olha, eu acho que tem algum problema na água dessa cidade, que as pessoas não são muito espertas por aqui, sabe? Ela mesma comenta isso, sabe? Então é bem típico do Edom, como tu tava dizendo. É, mas isso é dele, sabe? Tem um monte de coisa ali que não é dele, que eu acho que os principais problemas do filme, eu acho que não estão na mão do Edom. E é justamente por isso que ele não vai continuar no Marvel Studios, né? Que já passaram, inclusive, os próximos Vingadores pros irmãos Russo. Não, né? Mas ele se afastou da Marvel Studios, hein? Eu achei que ele ia ficar com produtor. Ele se afastou da Marvel Studios. Não, assim, a parte de produção, cara, é muito relativo, né? É, porque até o Favreau é produtor desse filme, né? É, o John Favreau, ele participa da produção. As cenas do Máquina de Combate, quem escreveu deve ter sido o Favreau, né? Sim. Todas elas. Sim, o John Favreau, ele tem uma participação... Ele é importante dentro do Marvel Studios, né? Porque ele que meio que criou o tom, né? Com o Homem de Ferro, né? A pedra fundamental do Marvel Studios é ele, né? Sim, é ele que conseguiu isso, né? Eu acredito até que a partir de agora, a gente vai encontrar muito desse problema que teve Vingadores 2, que é a direção burocrática. Porque você parar pra pensar no perfil de todos os diretores dos filmes da Marvel, eles não são diretores de nome, tá? Não são diretores renomados, são diretores iniciantes ou diretores menores que, tipo, estão fazendo ali e a Marvel tem um controle meio em mão de ferro das coisas, né? É, mas tem que pra ter, fazer, né? Fazer aquele padrãozinho. Não, mas tem que ter um universo integrado. É bem mais complicado de você ter algumas liberdades, né? Eles não estão dando muita liberdade pra criação, não. E até por isso que o Edgar Wright acabou sendo do Homem-Formiga e causou toda essa reação em cadeia que acabou o Joss Whedon saindo também. Né? Ah, mas vamos combinar que se foi por isso, a Marvel foi muito otária, né, cara? Porque o Homem-Formiga não precisa se integrar com nenhum outro herói. E na minha opinião, esse filme que vai sair aí é pior, porque ele queima o Hank Pym. Hank Pym vira o vovô Pym no filme e passa direto a tocha pro Scott Lang, sabe? Eu achei a pior solução. Não, eu vou te falar que eu gostei, porque o Hank Pym, assim, é um personagem muito complicado de você mexer, cara. Porque, assim, ele é um personagem queimado, porque sempre vai ter aquele bendito daquele quadro que o jaqueta amarela dá-lhe um tapa na vespa. Não, mas não tem problema, cara. Por que não pode trazer isso pra um filme, entendeu? Faz um filme mais sério do Hank Pym. Enfim. Não vai fazer, cara. Não vai fazer por N motivos. Sabe? Porque é super-herói. É meio chato de mexer, né? É um vespeiro meio. E é um tema muito complicado pra gente trabalhar no mundo de hoje, assim. Principalmente numa franquia que tem um público-alvo infanto-juvenil, né? Então, um herói batendo na esposa não é muito bacana. Até por isso, a Vespa talvez nem apareça. Quem apareça seria uma filha dela. É, que é a Hope Van Dyne, que é, inclusive, a Evangeline Lilly, né? Que era a Kate do Lost, pra ficar fácil de visualizar. Então, assim, eu achei a decisão. E o Scott Lang, pelo fato de ter a filha dele, filha pequena e tal, tem um quê de Disney nisso, entendeu? Eu vi Hulk, a lenda do Capitão Gancho hoje, e é muito disso, sabe? Tipo, o cara que tem problema com a filha, que tem que fazer um negócio pra sair de missões. É totalmente Disney, como o Homem de Ferro 3 é Disney também, né? Exato, entendeu? Eu acredito que a gente vai ter cada vez mais isso nos próximos filmes da Marvel. Talvez o único que escape disso seria os Guardiões da Galáxia. Porque, assim, a visão diferenciada fez toda a diferença, né? Criou um dos Guardiões da Galáxia. O diretor de Guardiões da Galáxia é um dos mais autorais, né? Tirando o Shane Black, que fez merda no Homem de Ferro 3, eu acho que o James Gunn, que é um diretor mais autoral, ele se sai melhor justamente porque o Guardiões da Galáxia não precisa se inserir no universo cinematográfico da Marvel, sabe? Aquela aparição do Thanos, que tá até meio forçada no filme, não precisava ter, sabe? Aquilo foi mais como... Ah, não, cara, essa aparição do Thanos, cara, assim, é fanservice porque o Thanos apareceu primeiro no Vingadores lá. É porque tinha acabado de contratar o Josh Brolin, recém sido anunciado na Comic Con. Inclusive já vai na época das gravações. É. Cara, então, voltando lá falando do Thor Ragnarok, eles têm a chance de redimir o Thor, porque assim, o Thor, ele acaba o filme sabendo que quatro joias do infinito apareceram recentemente, né? O Éter, o Orb, o Tesseract e o bastão do Loki. A joia da mente agora, né? Todos eles apareceram, né? Dois deles estão em Asgard, né? Que é o Éter, o Éter e o Tesseract. Não, na verdade o Éter termina com o colecionador, né? Não sei se eles retomam o Éter. Porque a cena extra do Thor 2 é a Sif e o Volstagg levando o Éter pro colecionador. Não aparece. O Éter provavelmente é o quê? É a joia do espaço, porque tem aqueles aqueles deslocamentos. O Tesseract deve ser a joia do poder, porque é energia, né? Sim. Ele é baseado em energia. E aí o Orbe é que não tem função, né? Ué, o Orbe dá a entender que é a joia da realidade. Da realidade, talvez, sim, né? É a joia da realidade. Então ele fica faltando aí a joia da alma. E a do tempo. E a do tempo. E a gente tem dois filmes aí. Então, quer dizer, é muito provável que o Thanos possa fazer algum tipo de aparição no Ragnarok por conta da conexão dele com o Loki, que acaba o filme com o lugar do Odin, né? Vocês lembram do final do Thor 2, o Odin não é o Odin que tá lá, é o Loki disfarçado. Uhum. Né? E tem algumas joias, e tem uma joia do infinito lá. Então, assim, dá a entender, mas você tá fazendo um caminhozinho já, e lógico, o Orbe acaba com a Nova Corps, né? Na verdade, tá meio espalhado as joias, né? Então, elas estão espalhadas. Dá a entender que, assim, aquele... baseado naquela minissérie do Thanos em busca do poder, que ele pode visitar todos esses pontos, né? Inclusive a Terra por conta do Visão, e reaver essas joias pra montar a manopla. A manopla em si também, ela já apareceu no Coffer Jean, no Thor 1. Uhum, sim. Ela aparece montada, né? No Thor 1 aparece com as joias. Então, aparentemente, pode ser que o Thanos comece a cruzada dele por Asgard. Então, Ragnarok é um filme que a gente tem que ficar de olho aí, que pode ser um filme que redima aí o filme só do Thor, né? Que a gente veja realmente um filme épico do Thor. Se a gente for pensar, o Thanos já poderia começar o Infinity Wars pelo menos com duas joias. Que é a joia, o Tesseract, a joia do poder, que tá com o Loki, e o Loki era aliado dele, ele pode simplesmente cobrar a dívida, e aí justamente o Éter, a joia do espaço, possivelmente, que tá com o colecionador. Então é bem possível que o Thanos já comece com pelo menos duas joias, ele tá empatado, né? Tem uma joia com a Nova Corps e uma joia com os Vingadores. Sim, então você tem aí mais dois filmes antes dos Vingadores, né, da Guerra Infinita, que é o Ragnarok e o filme do Pantera Negra, que eles tinham Guerra mudado. Civil, né? E Guerra Civil não acredito que toque nesse assunto. Guerra Civil eu acho que vai servir muito mais pra pavimentar a situação dos Vingadores, né, do que a situação do Thanos, né? Que é assim, é basicamente plantado essas duas sementes, né? As sementes da Joias do Infinito lado pro lado do Thor, e aí também outra cagada que eu não gostei, não é que eu não gostei, achei que poderia ser melhor trabalhado, que é o final, como acaba a relação do Rogers com o Stark, porque eles tiveram alguns arranca-rabo ali, e ficou meio tudo bem, o Tony Stark continuou pagando as coisas, até porque não tem mais quem pagar, né? tem que ser ele, e pagando tudo pros Vingadores, né? Não, e vocês viram que é o terceiro filme que o Tony Stark desiste de Homem de Ferro, né? Uhum. Sim. É o terceiro filme seguido que o Tony Stark desiste de Homem de Ferro, inclusive. É, porque em algum momento, cara, eu acho que assim, eu acho que Guerra Infinita deve fechar o ciclo desse grande boom da Marvel. A gente tem que entender que os contratos do Robert Downey Jr., principalmente, e dos outros, dos originais, agora tem outros valores, né? E não sei se até onde a Marvel tá disposta, a Marvel e a Disney tá disposta a bancar esses caras todos pra sempre, até porque o Samuel Jackson tem quase 70 anos, o Tony o Robert Downey Jr. fez 50. Em algum momento, eles vão ter que tratar disso, né? O que se fala de Guerra Infinita é que, provavelmente na parte 1, seja uma nova equipe de Vingadores. Dá a entender que só vai remanescer o Capitão América, né? Mas pode ser que alguma coisa mude na Guerra Civil, pode ser que ele termine como nos quadrinhos, preso, enfim, morto. E na parte 2 voltam os Vingadores clássicos, né? Esses do primeiro e do segundo filme. Tá bem claro pra mim que, assim, eles vão começar com essa formação mais pé no chão, que eles terminam Vingadores 2, né? Que... Talvez agreguem até mesmo os heróis do Netflix, né? Tomara, estamos aí de Deus cruzado. Não, eu acho que a participação dos heróis do Netflix vai ser, eu acho que mais uma aparição do que... Por exemplo, deve dar uma merda tão grande, que deve dar um combate tão violento, que deve afetar vários pontos, né? Esse aparece no espaço do Guardiões da Galáxia, na Cozinha do Inferno, em Nova York, você tem lá os defensores, entendeu? Tipo, participação maior. Bem como acontece nos quadrinhos, né? Que tem o grupo principal lá na minissérie principal e os outros ficam ali. Os defensores estariam na Terra cuidando do, sei lá, do qualquer que seja a ameaça da vez que tá acontecendo com as consequências na Terra, né? Sim. Então, tem um filme também que a gente esqueceu de citar, que tá talvez sirva pra dar uma ligação um pouco maior com a Joias do Infinito, que é o Doutor Estranho, né? Ah, é verdade. Sim. Ano que vem já sai. Deixa eu só olhar as datas dos filmes da Marvel aqui. Eu tô aqui. Civil War é 6 de maio de 2016. Aí Doutor Estranho é 4 de novembro de 2016. Guardiões da Galáxia 2, 5 de maio de 2017. Thor Ragnarok, 3 de novembro de 2017. E o Avengers, parte 1 do Guerra Infinita, 4 de maio de 2018. Eles conseguiriam tranquilamente introduzir o Adam Warlock num filme do Doutor Estranho, na minha opinião. Acho bem, bem possível, assim. Não sei se vão fazer isso. Não vão fazer mais, porque o Visão é o Adam Warlock agora. Assim, pra todos os efeitos. Até mesmo, eu até arrisco a dizer isso, que o Visão ele vai ter uma importância muito maior pros filmes a seguir, por conta desses paralelos com Adam Warlock, que é um grande inimigo do Thanos. É, no mínimo ele vai ser um alvo do Thanos, né? Ele vai ser, no mínimo, um alvo do Thanos, né? Uhum. Então, o Visão vai ter... Provavelmente ele vai ser o grande inimigo... Pode ser um dos grandes inimigos do Thanos nessa brincadeira toda. Ser uma criatura artificial. Ele vai ser muito mais cósmico do que ele é nos quadrinhos, né? Uhum. E lógico. Eu acho também que o filme do Doutor Estranho... Acho que eles devem usar o olho de Agamotto como uma joia do infinito, porque eles já deram meio que essa deixa ali no filme do Thor, né, que aparece fora o olho de Agamotto lá em Asgard, que daria pra fazer uma ligação aí, de repente fazer um esquema que o olho de Agamotto seja a joia da alma, talvez, ou que o Doutor Estranho consiga, sei lá, achar a joia do tempo pra alguma coisa. Sim. O inteligente seria fazer isso, né? Como Guardiões eles insistiram, eles eram heróis mais obscuros e eles usaram o link com os outros filmes da Marvel pra catapultar o filme, provavelmente no Doutor Estranho eles façam isso também, né? O inteligente seria ter, sim, agora, no filme do Doutor Estranho, uma joia do infinito. E não sei se no do Pantera Negra também não, né? Quem disse que não tem uma joia do infinito em Wakanda? O que que teria criado o Vibranium? Uhum. A gente tem que lembrar também que tem outro item de poder aí que tá espalhado, que é uma coisa que tá mais longe, mas não tá tão longe assim, porque tá sendo tratado em Agents of S.H.I.E.L.D., que é o cristal terrígeno, né? Sim, dos inumanos. Dos inumanos, então pode aparecer aí também. Eu acho que a S.H.I.E.L.D. não vai, o Agents of S.H.I.E.L.D. não vai influenciar tanto assim. Não, eu não digo isso porque... digo porque os inumanos já estão aparecendo no né? Algumas dicas sobre os inumanos já estão aparecendo no Age of S.H.I.E.L.D., né? E o filme é o último da lista, né? Bem depois da Guerra Infinita. Uhum. Então pode ser... Ou pode ser, né? Como a gente falando, sei lá, uma consequência da Guerra Infinita seja o aparecimento dos inumanos, né? Pode ser. Sim. É porque, na verdade, são da Guerra Infinita 2, que é 2019, que é maio. Em julho já os filmes do Inumanos, quer dizer, são 2 meses de diferença praticamente. Como a gente já tá projetando pra depois de Era de Ultron, vamos fazer o encerramento do Era de Ultron, eu acho, né? O que que você... Não vou perguntar nota, mas eu acho assim, cada um diz a melhor e a pior coisa do filme, na sua opinião, o que que vocês acham? Ah, cara, a pior coisa do filme foi justamente esse corte que ficou claramente faltando coisa da Disney. É, eu achei que faltou, assim, não impede você de se divertir muito no filme, mas é uma coisa que, pra quem presta atenção mais nessa parte de roteiro, nesses detalhes, pra quem quer ver, né, principalmente a gente que é fã, ficou faltando uma explicação melhor da origem do Ultron e, por consequência, do Visão. Ficou faltando um pedaço, sabe? E acho que talvez o melhor do filme seja mostrar a equipe dos Vingadores muito mais à vontade no papel deles, né? Por exemplo, o que eu gostei muito é o Chris Evans com o Capitão América. Ele tá cada vez mais Steve Rogers, sabe? Tipo, inclusive presença de cena, inclusive, tipo, com a relação com os outros Vingadores, né? Tipo, o papel dele no final do filme com os novos Vingadores. É, acho que tá... Pra mim, eles estão cada vez mais confortáveis nos papéis, né? E o Visão, cara. O Visão, pra mim, ficou sensacional. É, de minha parte, assim, eu acho que a melhor coisa é que eles poderiam simplesmente ter sentado no que eles fizeram no Vingadores 1, né? Que é se basear só no Capitão América, mais... muito mais o Homem de Ferro e talvez o Thor, e dessa vez eles deram uma ampliada, né? Eu acho que o Gavião é bem trabalhado, a Viúva é bem trabalhada, o próprio Hulk, né? Parece... A gente nem comentou tanto isso que o Hulk, ele é bem mais trabalhado, né? E os próprios personagens novos, né? O Visão, acho que é a unanimidade que foi, tipo, foi o grande personagem criado, né? Nesse filme. Tem as participações especiais, né? Você vê o Falcão, você vê o Máquina de Combate, né? Você vê que eles estão ali também justamente pra depois... Eles aparecerem como membros dos Vingadores mesmo, né? Sim. Ah, e pra justificar que os Vingadores não são os únicos super-heróis daquele mundo, né? Exatamente. Eu acho que, assim, o que realmente me desagradou muito, eu acho que eu queria um Tron mais robótico do que humanizado. Eu acho que alguns detalhes ali, tipo, sei lá, não precisava ter um robô com a boca que se mexe. Eu acho que ali realmente foi um pouco CGI demais, né, pro personagem que precisava. E ele poderia ser um pouco mais frio do que ser sarcástico, ficar toda hora fazendo filosofia, citando bíblias, essas coisas. Eu acho que ali destoou um pouquinho, acho que não precisava ser tanto assim. Eu achei que eles pegaram muito assim, falaram, o Loki funcionou dessa forma, vamos fazer o Tron ser do mesmo jeito. Eu vou pegar elementos das duas opiniões de vocês, que eu concordo. A melhor coisa pra mim do filme é que os Vingadores agora eles têm um papel dentro do universo Marvel cinematográfico. É, porque no primeiro filme era só um bando de gente superpoderosa se juntava pra combater uma ameaça. Depois ia cada um pro seu canto, e nos filmes solos continuou isso de cada um pro seu canto. E agora eles já são realmente uma equipe, né? Tanto que esse salto temporal que tem antes do filme começar, que a gente nem vê qual é, já mostra que eles estão muito mais organizados. Daquelas sequências de lutas do começo, elas não estão ali a troco de nada, né? Dá pra ver que eles estão muito mais coordenados, eles estão combinando os poderes. É, o escudo do Capitão América está sendo usado de uma maneira interessante, por causa das propriedades do Vibranium. Pra mim, a melhor coisa do filme é o status que ele tem agora dentro do universo Marvel cinematográfico. É dar uma função pros Vingadores, pra existência deles, pra eles entenderem isso. E aquilo que eu fui comentando, esses linkzinhos que ele faz. Que ele faz com a SHIELD, que ele faz com Ragnarok, que ele prepara o filme do Pantera Negra, ou não, né? Se não quiser seguir, não precisa. Ele não deixa nada cravado na pedra, assim, como os outros filmes acabavam fazendo, e até por isso eles andaram abandonando essas cenas extras, assim, que serviam como prévio pro próximo filme, né? Esse filme, ele vai no meio termo, ó, se vocês quiserem pegar daqui, quer usar o Garra Sônica? Tá aqui. Não quer, não usa, entendeu? Quer dizer que o Hulk tá no outro planeta? Tá aqui. Não quer, diz que ele tá lá cuidando da vida dele. Então, o que eu mais gostei foi isso. Apesar dele desdizer algumas coisas dos outros filmes, ele dá uma direção. O que eu menos gostei foi o Ultron. Assim, sem sombra de dúvida, não é o Ultron dos quadrinhos. É um outro personagem, alguma coisa que eles inventaram. Não é nenhum personagem interessante. É um personagem fraco pro nível de poder que o Ultron deveria ter. Cara, o Ultron, ele é o Ultron como se ele fosse criado pelo Tony Stark, cara. Esquece aquele Ultron dos quadrinhos, cara. É o Ultron do Tony Stark. Se o Tony Stark é sarcástico, ele vai ser sarcástico. Não, mas não é também, por isso. Eu fiquei um pouco decepcionado, porque a grande ameaça do Ultron no filme são o Pietro e a Wanda. Aliás, transformaram o Ultron no Magneto, né? Porque se apaixona pelos dois. Até no final, ai, Wanda, você vai morrer, minha filha, não fica aqui. E ele, eu achei ele um nível de poder muito diminuído, sabe? Muito diminuído mesmo. Porque a gente sabe que o Tron pode fazer nos quadrinhos, que ele pode controlar máquinas, que ele pode controlar os drones dele de uma maneira muito mais interessante que aquilo, que ele pode se replicar, que ele pode fugir, que não sei o quê. Eu achei que no filme ele ficou muito, muito diluído, assim, sabe? É um Tron muito fraquinho. Talvez a gente tenha esperança de no cinema ver um Tron Mark II, né? Porque tem isso nos quadrinhos, né? O Tron 2, o Tron 3, o Tron 4. Ele vai evoluindo, né? A cada aparição dele. Jace, né? O Mark II, né? É, ele tem o Mark I, o Tron 1 é tipo o drone. O Tron 2 é aquele já que apanha primeiro. O Tron 3 já é o último de Vibranium, né? Uhum, sim. É, mas enfim, eu esperava um Tron. Eu acho que o Tron foi um potencial desperdiçado. Eu gosto de James Spader, mas eu acho que o fato de ser o James Spader atrapalhou um pouco, sabe? Fazer captura de movimentos e fazer... É, mesma coisa que aconteceu no Motoqueiro Fantasma 2, apesar do filme ser terrível, que deixaram o Nicolas Cage fazer captura de movimentos e tudo, sabe? Ele não sabe se comportar como um robô. Ele se mexe que nem gente, ele fala que nem a boca dele mexe, os olhos dele mexem, ele tem sobrancelhas, quer dizer, não é um robô. E o Tron é aquele vilão, é aquele vilão que não tem humanidade, sabe? Ele não é humano, ele não tem por que se mexer. Tanto que eu acho que o visual dele dos quadrinhos é muito mais aterrorizante, aquele robô com os olhos vazados, com a boca vazada, não tem nada ali, tu olha, não tem ninguém ali, entendeu? Só tem aquele ser... Eles poderiam ter um efeito mais legal, assim, pro Tron, que é basicamente o efeito básico de todo robô, né? Que ele fala e vai piscando a luz, né? Exato. Ou pelo menos uma boca mais mecânica, né? Tipo, ele podia até mexer. Não precisava mexer. Boca de robô não mexe, entendeu? O James Spader, cara, eu acho que ele não teve o desapego que o Paul Bettany teve durante aí 9 filmes ter aparecido só a voz, né? Não, mas é que tá. Se botasse o Paul Bettany ou o Andy Serkis, se botasse qualquer um desses dois pra fazer a captura de movimentos do Tron, já era um resultado muito melhor, entendeu? O problema foi ter posto o James Spader. O James Spader se comportou como um vilão qualquer, entendeu? Esqueceu que ele era um robô. E o Paul Bettany e o Andy Serkis são talvez os dois principais nomes da captura de movimentos. Quem não sabe, o Paul Bettany foi o surfista prateado. Foi uns 10 personagens diferentes no Hellboy, entendeu? O Andy Serkis, né? Não, o Paul Bettany no Hellboy. No Hellboy, tem certeza? Não é? Não, é o Serkis. No Hellboy é o Serkis? Não é. Ah, não, no Hellboy é o outro cara. Quem é o surfista prateado? Eu falei bobagem agora. Eu confundo ele com o Paul Bettany. E no Hellboy ele faz... No Hellboy o Exército Dourado ele faz uns 6 personagens, cara. É o... Doug Jones. É, Doug Jones. É, não, paga tudo que eu falei. Mas... Ele parece o Paul Bettany mesmo, tipo... Ele é parecido, né? Não tô tão louco assim. Ele parece, são parecidos. Ele parece o Paul Bettany. O Doug Jones, ele fez, inclusive, ele foi tanto o... Ele fez tanto o surfista prateado quanto no Hellboy. Mas eu tava pensando nele quando eu falei do Paul Bettany. Mas o Paul Bettany também se melhor na captura de movimentos, que tu vê que o Visão, apesar de ser mais... É o contrário, né? O Tron não era pra ser humano e se mexe que nem humano, e o Visão, que era pra ser humano, ele ainda tá aprendendo a se mexer como humano. Ele é mais durão, ele é mais elegante quando se mexe, sabe? O Tron, ele só falta... Ele até faz um negócio que o James Spader adora fazer, que ele faz assim com a boca... Sabe? Tem uma hora que ele faz isso. Por que um robô faria isso? É, porque ele é humano, né, cara? Ele é filho da Skynet com Tony Stark. Cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Aceita que dói menos. É o jeito. Tomara que apareça um dia na vida o Tron evoluído. E é isso, gente. Então, assim, podemos resumir que, tipo, vão ao cinema, vejam Era de Ultron, porque é legal pra cacete, mas, assim, não se rendam ao hype. Nem ao positivo, nem ao negativo. Exatamente. Vai e tira a sua própria conclusão, e, assim, com certeza, vai ter que estar muito de mau humor pra não se divertir nesse filme. Muito. É, isso eu acho também. Dizer que o filme é ruim é forçar a amizade. Pra ruim não serve. Não, é exatamente isso. Assim, não aceite o hype de nenhum dos lados, né? Vá lá, você vai se divertir, isso com certeza, e tire suas próprias conclusões, tá? E aí você deixa nos comentários abaixo, você deixa aí o seu parecer ao filme, né? E já que nós estamos falando de comentários, meu amigo Luiz Garavello, leitura de e-mails? Vamos. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. E aí, Luiz, agora que a gente já expulsou o Vitor aqui do papo, fica mais fácil da gente, né, ler os comentários, né? O pessoal trabalhou muito nessa ausência aí dos comentários. Sim, bastante comentários. O pessoal tá falando bastante agora, acho que... Bacana, né? Tipo, acho que sentiram saudade. E aí, por isso, a gente tem bastante coisa pra falar hoje, né? Vamos falar hoje sobre os dois últimos quadrincasts, né? Sobre o quadrincast sobre reboots e sobre a queda de Murdock, que é, inclusive, uma das minha história favorita do Demolidor. Acho que meu top 5 ever. Muito boa, cara. Uma das melhores, com certeza. Se não... Queda de Murdock. Se não, a melhor pra todo mundo. Talvez a melhor história da Marvel, tá? Posso estar sendo injusto aí, tipo, com alguma outra história, mas eu acho que todas da Marvel, a queda de Murdock é muito boa, né? Saudades, Frank Miller. Agora com Cavaleiro das Trevas 3, né? Vamos ver se a gente vai continuar com todas essas saudades mesmo, né? Saudades Frank Miller da Era de Prata, corrigindo. É. Então aqui o Leandro Belmont, lá no Facebook, ele disse, falando sobre o Quadrincast Reboots, tá? Que ele disse que uma das principais mudanças que os Novos 52 trouxe é o relacionamento entre a Mulher Maravilha e o Superman. Que na opinião dele, né, ele sempre achava que o Clark merecia uma namorada melhor e o reboot consertou isso. Isso é mamilos, né? É. Polêmica, é. Polêmica, porque eu, por exemplo, discordo completamente disso, mas... Eu lembro que no pós-crise teve uma época que eles tentaram aproximar o Superman e a Mulher Maravilha, mas eles decidiram ser só amigos, né? É, eles fizeram uma sequência justamente pra mostrar que os dois vão ser só amigos. Tipo, se acabou, eles tentaram, não deu certo, então cala sua boca, tá? Tipo, basicamente isso. Porque você associar dois personagens, hoje, né? Hoje a gente fala personagens, são franquias, né? A gente vive na era das franquias. Tão próximo, assim, num relacionamento mais sério, tudo, um vai ter que aparecer na história do outro, e aí você tem, por exemplo, um vilão que o Superman tá lá sofrendo pra vencer, por que que não aparece a Mulher Maravilha pra ajudar ele, sabe? Uhum. E vice-versa. E acho isso um pouco complicado, sabe, de você ter de trabalhar isso, mas isso aí não é uma questão de história. Na história, falando do personagem em si, eu acho que o Superman, ele não se apaixonaria por uma mulher igual a ele, porque o Superman é um cara apaixonado pela humanidade, né? Não pela super-humanidade. É, eu entendi até, o Geoff Johns fez isso muito bem, aproximando os dois, né, como dois solitários, mas na verdade eu acho que o Clark Kent, ele gostaria de uma pessoa normal mesmo, porque é o que ele é normal, ele não é, ele é uma pessoa normal, ele não é o Superman, é o que ele faz, né. Um monte de gente interpreta isso de outra, interpreta o personagem de outra forma, mas eu acho que a Lois Lane é perfeita pra ele por conta disso, porque ela representa pra ele um elo com a humanidade, né? É, com certeza. Eu acho que a Lois tem esse lado mesmo de ser uma coisa mais humana mesmo, que é o que o próprio Kal-El gosta, né? Ele não quer estar acima dos outros, né? Ele quer estar ali junto, né? Ele quer estar misturado com a humanidade, né? Ele quer ser parte da humanidade. Ele quer ser mais assim, como todo o grande páreo, ele quer, a única coisa que ele quer é ser aceito, né? Muitas boas histórias do Superman falam muito dele, dessa questão dele ser um renegado, né? Um pária da sociedade. Ele quer ser parte daquilo, né? Ele não quer estar acima, né? O relacionamento dele com a Mulher Maravilha é uma coisa meio que quase que mitológica, né? Tipo... Exatamente. Até porque se ele quisesse estar acima, ele seria Superman 24 horas por dia, né? Não precisaria ser cara quente. Exatamente, né? No relacionamento dele, o único cara que eu acho que os dois caras que trabalharam muito bem isso foi o Geoff Johns e naquela série Superman Mulher Maravilha, né? Que fala disso. Então eles trabalham isso bem, mas os outros não acertam a mão nisso muito bem, não. É uma ideia que a longo prazo muita gente mexendo tende a dar merda, mas vamos acompanhar. Bom, quem também comentou, né, sobre os reboots é o nosso comentarista Mora, agora já eleito pela maioria do... Já tirou o Thiago Rato do logo da cadeira? Já, é. Já? É nosso amigo Rodrigo Campos, né, que sempre manda comentários gigantescos sobre o podcast. Como a gente está fazendo uma leitura de dois podcasts de uma vez, a gente vai ter que dar uma resumidinha no comentário dele sobre os reboots. Uma coisa que ele lembrou, né, que a gente até não falou, que na verdade não é um reboot, mas ele fala que é mais honesto e democrático que reboot, é o novo universo Marvel, né? Foi uma criação lá dos anos 80, né? Que eram novos personagens, né? Que era muito bacana, inclusive. Eles tentaram, né, voltar com o novo universo na mão do Warren Ellis, só que o Ellis entrou pra lista dele de projetos inacabados, né? Apesar de não ser o reboot, realmente era uma coisa, era uma novidade, né? É meio um pouquinho do que deveria ter sido o Heróis Renascem, né? Que era uma coisa completamente nova, separada. Na verdade, ele assim, o novo universo, eu lembro de uma entrevista do Gene Shooter, né? Que capitaneou essa criação. Eles viam muito bem esse universo Marvel como uma coisa meio cinematográfica, com grandes efeitos especiais, fantasia, etc, etc. Eles queriam, na verdade, criar uma coisa na comparação deles da época, mas com cara de série de televisão, que era uma coisa mais pé no chão, uma coisa mais calcada na realidade, tanto que todos os personagens, à exceção do Estigma, eles são mais pé no chão mesmo, né? Tem problemas, sabe, coisas que aconteceriam, sei lá, eu lembro do cara lá do PN7, que o cara suava ácido e a roupa dele rasgava no meio do negócio, entendeu? Essa é a pegada, né? E de fato, era muito mais honesto e democrático mesmo. Mas os reboots hoje, como a gente vive de franquias, né, como eu acabei de falar, isso vai acontecer de tempos em tempos, cara. Você sempre vai ter que reapresentar aqueles personagens antigos para uma nova geração. E assim, a gente vai ter que entender que cada vez mais esses personagens não nos pertencem. Pertencem a gerações jovens. A gente sempre vai ter aquelas histórias que a gente leu quando era pequeno, que a gente gostou. Aquilo nunca vai deixar de existir. Só que as novas coisas não vão ser feitas pra gente. A gente vai ser feito no... Vai ser efeito colateral, digamos assim. Isso. Né? É, ele até cita aqui... Ele vai citando os vários reboots que a gente falou no podcast, né? Por exemplo, ele cita da Crise das Infinitas Terras, que deixou um remendo muito ruim, né? Que alguns lembravam, outros não. Tem a questão da Dona Troy, que ele também fala bastante, né? No comentário dele. A crise tá, é aquele negócio, né? O perigo do reboot total, né, cara? Uhum. Porque como é que você lida com isso, né? Tipo... alguém lembra, alguém não lembra, como é que é? É uma coisa que você teve muito menos hoje nos Novos 52, né? Mesmo assim, tipo... Eu cheguei à conclusão que era mais fácil manter o multiverso mesmo e foda-se, sabe? É, seria mais bacana, né? Mais bacana, entendeu? É, mas inclusive que ele fala, né, que a tentativa de restaurar o multiverso, que foi a Zero Hora, foi o quadrinho mais broxante que ele leu na vida, né? Ah, e não, mas... Zero Hora... Zero Hora, a ideia de Zero Hora não era essa, cara. A ideia de Zero Hora era... Eu não sei a ideia de Zero Hora, pra ser bem honesto, mas... A ideia de Zero Hora era fazer o Gavião Negro... Negro arrumar cagadas. Assim. Não era restaurar o multiverso, ela tinha que arrumar as cagadas, sabe? É. Justificar as cagadas, que a DC gosta muito disso, de se justificar. Enquanto a Marvel fala foda-se pras coisas, tipo assim, o Justiceiro Anjo, eu tentei trabalhar pra Deus, mas não deu certo, a DC, ela perde muito tempo tentando se justificar. Cara, não deu certo, velho, taca pra outra coisa. Quem tentou realmente e trouxe de volta, de certa forma, o multiverso, foi a Crise Infinita. A Crise Infinita, ela de fato, ela trouxe o multiverso de volta. E o Geoff Johns, ele tem muita habilidade nesse quesito de arrumar cagadas. Né? Não é à toa que um dos apelidos dele é costureira, né? O Rodrigo também fala do Quarteto Fantástico, né? Do Heróis Renascem, falando que ele gostava do Quarteto Fantástico. E falava que o universo tinha conserto, só não houve coragem pra investir, né? E realmente, acho que é aquela coisa. Se a Marvel tivesse bancado, não, vai ser isso e vamos trabalhar com isso, talvez saísse uma coisa melhor, né? Mas ficou aquela sensação de, não deu certo, vamos esquecer, vamos voltar pra trás, né? Vamos voltar ao que era. Os anos 90 eram época do hype, né, cara? Era tudo movido a hype, sabe? Tipo, era matar pra voltar daqui a 2 meses, por destruir o universo pra voltar pro universo no dia seguinte, entendeu? Então era tudo pro hype. Ele também falou que não gosta nada do universo Ultimate, né? Que ele fala que os Supremos são um ótimo e genérico com os Vingadores. Olha aí a polêmica. Olha aí. Aí eu já discordo dele, cara, porque o Ultimate, ele foi uns Heróis Renascem mais bem feito, sabe? Porque é um universo pequeno, conciso, né? E durante muito tempo fez muito mais sucesso que o universo tradicional. Ele até cita isso, né? Que os Vingadores, que no caso seriam os Supremos, né? Como eles eram super agentes da SHIELD, é uma ideia que já tinha sido feita no Heróis Renascem, né? Principalmente o Capitão América do Heróis Renascem, ele era basicamente um agente da SHIELD, né? O Capitão América, ele teve uma fase agente da SHIELD, né? No dossiê do Capitão América, lá no Quadrincast 3, se não me falha a memória, a gente falou disso, cara. Inclusive, alguma das melhores histórias do Capitão América, tá aí o Capitão América 2, o filme, pra provar, é a relação dele com a politicagem, né? Ele agindo mais como um espião nos bastidores do que ele sendo agindo como um super-herói mesmo, né? E ele termina falando, né, que gosta dos nossos podcasts, né, dizendo que faz parte vamos dizer assim, do tratamento de limpeza dele dos super-heróis, né, que consegue ficar sem ler quadrinhos, né, por causa disso, porque ele acompanha a gente. E ele fala, interessante que ele fala que ele quer a Nikita como advogada, né, porque eles bateram um alto papo com ela defendendo o Darkness e ele acabou sendo convencido a ler o que saiu aqui do Brasil de Darkness. Cara, é foda, né, cara? Mente fraca, difícil. O cara quer se desintoxicar de super-herói e vai ler Darkness. O cara parou de fumar maconha e foi direto pro crack. Tá certo. Eu li aqui o comentário dele, ele fala que ele comenta muito porque a gente acrescenta bastante, né? Agradecemos a preferência. Agradecemos a preferência e, né, daqui a pouco a gente manda a nota fiscal pra ele. O Bizarro, no site, ele diz que ele não tem nada contra reboots, né? Porque ele sabe que até uma hora ou outra, né, a cronologia vai realmente apertar. A única crítica que ele faz é quando esse reboot trata o leitor como idiota, como a Marvel faz, olha a polêmica. De fazer mini reboots com as desculpas mais esfarrapadas possíveis, né? E aí, cara, ele, tanto o Rodrigo, como a gente não mencionou, sempre mencionam o pacto com o capeta do Homem-Aranha, né? Esse é o clássico exemplo de reboot, que não é um reboot, mas que não dá pra defender isso não aí. Não dá, não, é um negócio que assim, eu até gosto muito da fase posterior a isso, né? Do Homem-Aranha, que realmente ele tava muito ruim, e uma fase foi boa, né? A fase em que ele tava com a identidade revelada e tal, mas era um passo talvez até então muito grande pro Aranha. E esse, o pacto, querendo ou não, as histórias que vieram depois foram muito boas. talvez o pacto em si não tivesse sido bom. Até porque tinha um gancho, né? O Straczynski, na época, tinha a história da runa do Loki, que o Homem-Aranha tinha um favor que o Loki devia pra ele, etc, etc. Que ele poderia ter sido utilizado, né? Mas... Deixa pra lá, né? Quanto menos falar nisso, melhor. É, entendeu? Quanto mais você pensa... É aquele tipo de assunto. Quanto mais você pensa nele, pior fica, sabe? Então, tipo, deixa quieto. Deixa pra lá. Quem também comentou lá no nosso site sobre o Quadrincast Reboots foi o Abel Pedro, né? Que ele citou o Universo Valiant, né? Que tá saindo aqui no Brasil atualmente e que também teve uma questão de reboot. Mas a questão do Valiant, na verdade, não foi um reboot, digamos assim, editorial. Porque, na verdade, o que aconteceu? A empresa mesmo parou de publicar as coisas. Sim, eles faliram, né? No final. Depois de um ano, quando voltaram, eles começaram do zero. Não é exatamente um reboot, uma decisão editorial. Foi uma decisão realmente financeira, né? Mas sim. um universo que ele cita, que é... Agora também já saiu várias vezes aqui no Brasil e também já sofreu alguns reboots, é o universo das Tartarugas Ninja. Tartaruga Ninja a gente não dá pra considerar um universo, né? Porque é um título só. Quando a gente fala de universo, a gente tá falando de mais de um título, né? Que trata na mesma continuidade, etc, etc. Tartaruga Ninja, tipo, é assim, por mais que eu gosto particularmente bastante, não é um universo em si, é mais muito um autocontido, né? Talvez assim, você pode dizer que o título das Tartarugas Ninja... Sim, já sofreu... Sofreram vários reboots, né? Mas não é exatamente um reboot mas universal. Ele cai na mesma coisa do universo Valiant, né? Porque Kevin Eastman deixou de publicar Tartarugas Ninjas várias vezes, né? E aí quando ele volta a destaca zero. É muito mais fácil, né? De se trabalhar, né? Ele fala aqui também do Savage Dragon, que teve muitos crossovers com a Tartarugas Ninja, que o Savage Dragon foi ruim. O Dragon é um título que já passou por diversas reformulações, né? Inclusive, atualmente, né, nem o próprio Savage Dragon, que é o protagonista, sim, o filho dele, né? O Malcolm Dragon, né? Que é muito bacana. Inclusive, que ele teve uma homenagem a Troar meio estranho, né? Esse foi o Dragon. O Dragon, a namorada dele e a irmã adotiva do Malcolm Dragon. Ratinho, é meio esquisito isso, cara, tipo, né? Mas fica aí, né? Fica aí o registro. O JJ no site, ele comenta que ele e uns amigos resolveram gravar um podcast sobre Heróis Renascem. Cada um deles ia ler um dos títulos e depois fariam a gravação. Calhou de cair pra ele Os Vingadores, né? Escrito, entre aspas, né? Pelo Rob Liefeld. E ele comenta aqui do Loki bombado, das páginas deprimentes desenhadas. Eu não vou conseguir ler o resto aqui. Se ele falar mal do mestre, eu não vou continuar aqui. Desculpa. Ele pediu desculpa pros amigos deles, mas eu também tô pedindo desculpa pra ele, porque eu não aceito falar mal do mestre. Se você não gostou, é porque você não entendeu. Desculpa, volta lá e lê de novo. O dia que nós fizermos o podcast Heróis Renascem vai ser o mais comentado da história, pelo visto. Não, Heróis Renascem é o mestre mestrando, talvez o auge da carreira do mestre. O mestre da sua forma mais brilhante, né? Não dá pra falar mal do mestre, cara. Desculpa, eu não consigo. Bom, passando agora pro Quadrincast 85, né, onde falamos sobre a queda de Murdock, né, a história clássica do Demolidor. O Creighton e Louco, né, fala que foi uma boa reflexão sobre a maior obra do Demolidor e que ele incomodou um pouquinho que a gente diminuiu o trabalho do Mazzucchelli, né, mas... Você tem que entender que a gente tava tirando muito sarro, né? Eu vou falar também um pouco o que me incomodou também, cara, que o Mazzucchelli, pra mim, é o desenhista do Demolidor e um dos desenhistas do Batman, assim, porque o trabalho dele é muito bom. Assim, não, com certeza, acho que... Muito bom. O trabalho dele no Queda de Murdock e no Ano 1, cara, é sensacional mesmo. É que ficou aquela brincadeira, né, que depois ele não fez mais nada, né, assim, ele voltou pra Europa, né, cara, ele vive na Itália, né? Sim, sim. E ele publica muito por lá. Eu fiquei uma época procurando coisas do Mazzucchelli, porque ele é artista mesmo, artista plástico. Então ele faz muito mais trabalho nesse sentido do que quadrinhos hoje em dia, né? Que é uma pena, né? Porque ele pra mim, eu penso muito em década de 90 nos clássicos, vem muito o traço dele, né? Na queda de Murdock e no Batman, né? Uhum. Não tem como não lembrar dele. É, inclusive o próprio Creighton fala aqui, né? Que aquela cena do que a gente citou do Urit no telefone, né? Que ele vai ficando vermelho e o ambiente vai ficando bege, né? Que a enfermeira vai matando ali uma Norris. Ele faz justamente que foi a concepção do Mazzucchelli, né? Que na época ele já estava na Itália e tinha essa forte influência dos pintores clássicos. Então, realmente, é aquilo, né? A gente, na verdade, a gente queria ter visto muito mais Mazzucchelli, né, nos quadrinhos, mas como não tem, a gente brinca, né, que foi ele, não, na verdade não era ele, né, era só simulacro dele, que era o Miller fazendo tudo. Mas o próprio Miller mesmo em entrevista já citou que, na verdade, nem os layouts ele fazia, né, ele só entregava o roteiro pro Mazzucchelli. Vocês não manjam nada, o Mazzucchelli é um dos melhores desenhistas da história, cara. É, o Marco Aurélio, pelo Facebook também, ele comenta que a história é fantástica, né, tanto pela arte quanto pelo texto. Que o Frank Miller, quando sabia escrever, era foda. De fato. Ele era foda mesmo. E eu vou te falar, vou fazer uma confissão aqui, tá? Eu prefiro o Frank Miller no auge do que o Alan Moore, que vem às pedras. Obviamente, o Queda de Murdock é leitura obrigatória pro fã do Demônio. Gostava bastante dessa época que o Demolidor era um personagem com personalidade própria e não um clone do Homem-Aranha. E aí ele fala, tá ouvindo o Mark Waid? Polêmica, hein? O cara criticando uma das fases mais bem comentadas do Demolidor ever. E criticando um favorito aqui do pessoal do Quadrincast, né? Mark Waid, ele sempre que a gente menciona tops, ele tá sempre ali, entre os três, né? Sempre. Uhum. Marco Ed, que estará esse ano na Comic Con Experience, né? Olha o jabá. É isso aí, Marco Aurélio. Se quiser tirar satisfação com ele lá, velho, é a hora, velho. É, vai lá. Fala na cara dele. Vamos lá. Fala na cara dele lá, velho. Mas fala em inglês que ele entende. É. E o último comentário, né, sobre Queda de Murdock, que é do Felipe Blanco, né? Que tava fazendo uma maratona de quadrincasts, né? O Felipe Blanco, ele é parente daquele Dom Blanquito? Ah, não sei. Tem que perguntar pra ele. Que aparece em gerante em programas de qualidade duvidosa. Ah, Felipe, responde pra gente aí, por favor. Mas ele fala que ressalta o excelente trabalho que é realizado pra gente, muito obrigado. E fala que Queda de Murdock é o melhor arco de histórias do Demolidor, né? Que a série poderia tentar dedicar a segunda temporada, né? Que já está confirmada, que vamos ter uma segunda temporada de Demolidor. Ah, isso aí era questão de tempo, né? Não tem nem dúvida. Se vocês aí já assistiram a temporada inteira do Demolidor, não tem jeito, cara. Ia ter a segunda temporada, terceira, tem potencial aí pra ter muita, muita coisa a ser trabalhada. É, e realmente, talvez, Queda de Murdock seja uma história que dê pra realmente adaptar numa temporada facilmente do Demolidor, né? Talvez não a próxima. Não, eu não quero que seja a próxima, não. Eu acho que agora eu quero que seja lá pra uma terceira ou quarta temporada até. Acho que a segunda dá pra explorar muito mais a questão do tentáculo, provavelmente. Sim, tentáculo. Você tem uma grega gata que estudou com o Murdock. Sim, exatamente. Você tem lá um atirador de elite que tem lá um certo as de espadas que ele acertou no alvo, né? Fica a dica aí de quem pode ser, né? E tem diversos personagens aí que podem aparecer também. Merit Foyd, Electra, Echo, uma porrada de personagem aí que pode aparecer. É, inclusive, falando da Echo, da Merit Foyd, ele fala que gostou da comparação que o Demolidor é o herói mais sofrido que o Homem-Aranha, né? Ele acha que o Murdock só ganha no quesito que mulheres, né? Porque ele já apareceu relacionado com a Viúva Negra, com a Electra, com a Gata Negra, com a Karen Page, com a Echo. É, o Matt Murdock, ele é a mistura do Rock Balboa com o Jorge Tadeu, né? Apanha a vida, mas também, né? Deixa, né? Tá ali comparecendo. Tá ali, né? Tá sempre mastigando alguma coisa ali, né? E ele fala também da ousadia do Miller, né? De fazer uma história de super-herói, que na verdade o herói só aparece mesmo como um super-herói uniformizado na última parte do arco, né? Sim. Que é quando o Matt vai pra Desforra, né? Porque é, praticamente a história toda é uma história do Matt Murdock, né? Não é uma história do Demolidor. É, tanto que o nome é A Queda de Murdock, né? Não é, tipo, na verdade o nome é Born Again, né? Born Again. Sim, é Born Again. É uma referência ao batismo. O batismo tardio no cristianismo, né? Sim, tanto ser renascido em Cristo. Renascido em Cristo, né, que você fala, né, aqui no Brasil, mas esse Born Again é, tipo, é nesse sentido. E tem, né, tem um certo sentido na história, né. Várias referências a Cristo, a de ressurreição, né. Religiosidade, né. A solução para traduzir isso pro Brasil, que é a Queda de Murdock, foi muito, talvez, muito mais feliz. Na verdade, o que grande coisa que mudou ali na história, o grande status que mudou, é o status do Matt Murdock, não do Demolidor. Exatamente. Né? O Matt Murdock, a vida dele pessoal mudou completamente, né? E ele perdoou a Karen, então tem um monte de coisa aí que muda pro Matt Murdock, não pro Demolidor em si. E por isso que eu acho que uma das poucas vezes que a adaptação do nome em português ficou melhor do que em inglês. Sim. É, pra gente fez muito mais sentido, né? É a história, eu acho, que deu o tom do Demolidor, né? Sim. É a história que definiu definir o Demolidor de cara, né? Você fala do Demolidor, a primeira coisa que você pensa é a queda de Murdock. Você não teria a fase do Bendis sem a queda de Murdock, você não teria a fase do Brubaker sem a queda de Murdock. Você não teria nem o seriado do Netflix sem a queda de Murdock. O Demolidor talvez não tivesse durado até então, né? Ele teria caído no ostracismo. É como se diz, né? Uma saga boa, uma saga marcante é aquela que repercute até hoje. E Queda de Murdock é isso. Né? É isso. O Queda de Murdock foi pro Demolidor o que o Grant Morrison foi pro Homem-Animal, por exemplo. Que o Alan Moore foi pro Monstro do Pântano. Eram personagens que não tinham tanta expressão, mas que um bom escritor com uma boa história botou eles no mapa, né? E hoje eles são parte dos grandes por conta disso. E aí ele agradece mais uma vez, né, pelo podcast, né, e ele até brinca, né, que a gente falou que ia fazer um tema especial para essa semana, né, e claro que só podia ser Vingadores, embora no começo a gente não tenha falado exatamente de Vingadores, né, a gente tenha falado de Ultron, né, e da saga da vingança de Ultron, mas que ele mal pôde esperar para ver o filme, espero que você tenha visto, né, Felipe, e ouvir a nossa opinião, tá aí, você acabou de ouvir a nossa opinião, né, e se você gostou ou não do filme, deixa aí o seu comentário pra gente, né, no nosso site. Se você também não é o Felipe, mas também viu o filme e quer falar, é só escrever pra gente no nosso site www.quadrinho.com.br, né? Isso, você pode fazer o Facebook também, né, pelo próprio Facebook, você pode entrar lá no facebook.com/quadrincast, deixar o seu comentário, a gente sempre posta os episódios no Facebook, ou também pelo Twitter, né? Exato, @quadrinho, né, se quiser uma conversa em 140 caracteres com a gente, né? Exatamente. É só falar, escrever lá. Isso, você pode também mandar um e-mail, né? Se alguém, poucos mandam e-mails, mas quando mandam, você quer falar bastante, que nem o nosso amigo Rodrigo, quer falar bastante, acho que o e-mail é muito bacana. E você pode ir lá pelo quadrincast@quadrinho.com.br, sempre lembrando quadrincast e quadrinho com M no final, tá? Com M no final. E é isso, cara. Então, manda um abraço pra todo mundo, um abraço pros mano, um beijo pras mina, que venham mais filmes dos Vingadores, que venham mais sagas, e é isso. Abraço. Tem um gato aí, miando aí. Sim, tem. É terrível isso. Eu acho que eu não tenho como... Isso é algo que eu não tenho como controlar. É fechar a janela, não dá. Não, o problema é que é o gato dentro de casa, o meu gato. Mas enfim, daqui a pouco ele se acalma. Acho que já se acalmou. Pode continuar, Léo. Deixa eu só reformular. Eu nem lembro como o gato comecei. Morreu agora. Caramba. Não, o gato tá volta e meia ele tenta escalar alguma coisa, não consegue, sai frustrado e quebra alguma coisa no processo. Qual o nome dele? Murdock? O pior que o nome dele é Jon Snow, ele não sabe nada, nem pular. Pô, titulou o gato, coitado. Ele não sabe escalar.